O que é subcultura? O conceito é utilizado para fazer referência a um grupo de pessoas geralmente minoritário, com um conjunto de características próprias, comportamentos e crenças, que representa uma subdivisão dentro de uma cultura dominante da sua comunidade. Pode-se dizer que a subcultura é um grupo diferenciado dentro de uma cultura. Os seus membros podem reunir-se por diversos motivos, como a idade, a etnia, a identidade sexual, os gostos musicais ou a estética, entre outras. É comum uma subcultura definir-se a si mesma por oposição à cultura dominante. Há ocasiões, no entanto, em que essa oposição não é radical. Os membros de uma subcultura tendem a compartilhar uma aparência similar que os identifica, podendo ser um determinado penteado ou ainda a cor da roupa. No seio de uma subcultura, é hábito falar-se em um dialeto particular ou usar termos pouco frequentes noutros grupos. A aparição de uma subcultura fica estabelecida pela existência de símbolos compartilhados. Isto diferencia os simples grupos de pessoas que se reúnem por gostos comuns das subculturas, onde existe um interacionismo simbólico. O que é contracultura? Projeto alternativo ao padrão cultural dominante que defendem um padrão cultural diferente. Movimentos sociais ou correntes intelectuais que são caracterizadas por sua oposição radical à cultura dominante. Ao contrário da subcultura, a contracultura rejeita as normas e os valores existentes na sociedade. Expressa suas preocupações sobre os valores culturais convencionais e por este motivo se fala da contracultura. O ideal de liberdade é predominante neste tipo de corrente. A maioria das manifestações contraculturais incorporam vários elementos: uma estética determinada, um tipo de música e um modelo de vida alternativo. Desprendimento às convenções e o desenvolvimento de todo um modo alternativo ao que é oferecido pelo sempre tão criticado sistema. Teor social, artístico, filosófico e cultural. E se posiciona contra valores disseminados pela indústria e o mercado cultural. Com respeito ao conceito de contracultura, não podemos simplesmente pensar que ele vá simplesmente definir a existência de uma cultura única e original. As manifestações de traço contracultural têm a importante função de revisar os valores absorvidos em nosso cotidiano e, dessa forma, indicar novos caminhos pelo qual o ser humano trilha suas opções. Assim, é necessário sempre afirmar que contracultura também é cultura. A cultura desse movimento está relacionada com a cultura marginal, alternativa e underground, e recebe esse nome por se posicionar contra a cultura dominante, a cultura erudita. Alguns contravalores: inconformismo social, valorização de uma relação harmônica com a natureza, vida comunitária, luta pela paz contra as guerras, conflitos e repressão, vegetarianismo, busca de uma alimentação natural, respeito às minorias raciais e culturais, contra os valores capitalistas impostos, contra o conservadorismo, igualdade, equidade, antimodismo, amor livre, anti-hierarquias, descentralização política, faça você mesmo, trocas e escambos, movimentos relacionados com a contracultura, movimento beatniks, movimento hippie, movimento punk e movimento anarquista, entre outros.

These assholes are hearing me, anybody didn't mean shit to me. Just another working rule book, tell me how my life should be. They say the Bible offers relevant lessons and solutions. It's my fucking life that I live, let me draw my own conclusions. Salve punks! Nesse programa aí eu vou ler e abordar os zines Fluir Indômito, Poesine, Punkzine, Poesia Coletiva, um zine que eu, tipo, né, fiz a parte visual do zine, né, reuni várias poesias aí na época aí, feito mais ou menos por... Comecei a coletar, né, as poesias por volta de 2018, aí ficou concluído em 2019, né, e coloquei como 2018 e 19, né, a construção dele, né, terminado lá por volta de 2019. E o meu pedaço de amargura, que é o zine que eu fiz, é de HQ, com a ideia de HQ, né, acho que foi o primeiro zine mesmo que eu consegui, né, colocar essa ideia mesmo na prática, assim, que eu sempre fiz fiz várias outras tentativas antes, né, mas esse aí realmente foi, tipo, ficou estilo HQ mesmo, né, mas, foi todo desenhado à mão, né, e pintado à mão, né, e tem alguns textinhos a mais, assim, de algumas coisas que eu escrevi na época, ou que achei interessante colocar, né, pra dar um caráter, um caractere mais zine, né, assim, e talvez acrescentar alguma coisa à história, né. E aí depois quando eu fazer a leitura aí, né, que no caso desse da HQ vai ser mais uma descrição, né, que tem pouco conteúdo escrito, né, mas tem uns textos, e da HQ uma poesia, né, de pensamentos, assim, do personagem, né, ou da personagem. E aí eu entro em mais detalhes aí na hora da leitura, descrição. E aí na introdução aí eu li um texto aí que eu catei há muitos anos aí em algum lugar por aí pela internet, em algum zine, não sei, que é o que é subcultura e o que é contracultura. E aí eu achei legal botar aí de introdução aí, né, sempre pra dar uma diferenciada, colocar algo a mais, né, e falar alguma coisa aqui sobre aqui, né, que foi uma coisa interessante porque já vem se discutindo isso há algum tempo, né, ainda mais devido à assimilação de várias... do punk, assim, em si, né, pela mídia, ou até pela normalização em alguns lugares, ou das próprias pessoas que se assumem como punk, né. Então achei legal isso pra diferenciar, porque, né, muita gente hoje vê, às vezes, o punk como uma subcultura, né, mas que a ideia original do punk sempre foi ser uma contracultura. Pelo menos eu procuro viver dessa forma o punk, né. Mas o que eu vejo que rola aí ao meu redor, assim, de vários punks que eu... né, tive contato ao longo dos anos, é que muita gente vive mesmo como subcultura mesmo, né, só uma cultura diferenciada da cultura normal, né, ainda mais conforme a mídia foi se assimilando de muitas coisas, né, a cultura da moda, né, de certos aspectos punk, porque não ser mais chocante, não ser mais tão ruptura, né, e aí vai também de como a pessoa vive, né, o punk, né. E aí rola essa discussão às vezes, né? Ou essa interpretação errônea, né? O punk originalmente, né, na sua raiz, na sua essência, é uma contracultura, pra buscar uma vida diferente dessa que existe aí, tá ligado? Seja dentro ou fora da civilização, né? E aí vai dependendo do local, squatters, né, pessoas, coletivos e tal, como buscam essa vida aí alternativa, né, cara? Uma busca total pela ruptura total, uma viver à margem, né? Assim, basicamente, né, de uma forma mais mínima, assim, né, a marginalidade, né, que já é estar à margem, né, estar nas beiradas, né, na margem, né, no sentido mesmo, não só de ser marginalizado pela sociedade, de estar, se colocar à margem, né, da sociedade, né, e aí vai ter variadas formas de se viver isso, né, cara, e com vários recortes, né, dentro das classes, raças, gêneros e sexualidades, né, também, né, que influencia muito, né, porque aí você muitas vezes já é marginalizado pela sociedade e você se coloca à margem, né, também. E aí você acentua e ou você usa até a própria marginalização que a sociedade te embute em você, né? Te empurra, né? Ou te coloca como, né? Como uma forma de resistência, né? Isso é a essência do próprio punk, né? De seres marginalizados, né? O termo punk vem daí, né? Que é um termo usado para marginalizar pessoas, né? E aí se usar isso como uma forma de resistência, de luta e tal, de várias outras questões. E aí eu achei interessante aí esse texto por causa disso, né? Que ele vai dar uma explicada mais, digamos assim, formal, né? Do que é cada coisa, né? E aí, na minha visão, o punk se encaixa totalmente como um contracultura, né? Mas só que existem pessoas que não levam o punk tão a fundo assim, né? Usam mais como uma forma de se diferenciar da sociedade, mas sem romper, né? Então eu acho que se caracteriza como uma subcultura, né? Não é uma coisa que quer romper totalmente os laços com essa sociedade, com essa forma de viver, com essas coisas. Então, por isso, às vezes, rola muitas interpretações errôneas, né? Sobre o punk, muitos equívocos, muitas... digamos assim, se traz para dentro do punk muitas coisas da sociedade que acaba, né, criando vários estereótipos aí errôneos sobre o punk, sobre a identidade punk, sobre a cultura punk, né, com várias opressões também, né, vários preconceitos e tal, que tudo que vem da sociedade, por às vezes não haver uma profundidade nessa questão da ruptura, né? Mas isso também não é uma coisa que se constrói imediato, é uma coisa que se leva tempo, né? Como é uma construção coletiva, em qualquer espaço coletivo, né? Seja ocupado, seja de várias formas de moradia, seja de posicionamentos políticos, né? São coisas que levam tempo, não se chega lá e já se rompeu com tudo, né? É um bagulho que se constrói, não é nem como cultura, nem como política, nem como sociabilidade, nem como nada, não se é perfeito, né? Não, nem se busca isso, né? Porque muita gente tem essa visão de chegar a estar tudo pronto ou de ser uma coisa sem... Que todo mundo que tá ali não vai cometer erros, que já tá todo mundo desconstruído. E aí rola muitas as decepções, né? Isso de não ter essa visão, né? Muita gente, devido à pouca idade, pouca experiência, né, de vida, ou nesses tipos de meios, assim, né? Ou também de ilusões mesmo, né? De sociedade, né? De chegar, de romantizar, né? O punk, né? E... eu acho que é isso, assim, mais ou menos o que eu queria falar sobre isso aí, né? Talvez tenha mais coisas pra falar, mas no momento a cabeça tá meio devagar, né? Tive num rolê recente aí, né, pro Centro-Oeste, né? E aí, tipo, essa semana, na verdade, no final de semana passado, retrasado, né? Teve um gig em Goiânia e uma troca de ideia lá sobre software livre e debate. Como eu falei no último programa anterior à viagem, que essa semana passada eu não consegui lançar nenhum programa porque eu ainda tava... Acho que tava vindo embora de lá no dia do programa. Aí não tive tempo de preparar nenhum programa nem nada, né? E aí cheguei, precisei de uns dias para me recuperar aqui, tô me recuperando ainda, na verdade, né? Pra voltar com os trampos e outras coisas, e aí aqui na tentando botar um gás aqui pra fazer esse programa aí, né? E tal, e a cabeça tá meio devagar, né? Com muitas coisas na cabeça sobre o rolê e tal, o que aconteceu, e, né, o corpo cansado fisicamente também de várias coisas, né? A idade já tá um pouquinho avançada, assim, né? Não tanto, né? Mas já um pouco, né, do que eu tava acostumado antes, né? De ficar vários dias, até meses por aí, nas loucuras e tal. Mas foi muito massa o rolê lá. Curti muito, assim, as trocas de ideia, o gig em si, o rolê com as galera, tanto antes quanto depois do gig, né? E valeu muito, espero que rolem outros, ou lá, ou em qualquer outro lugar que seja, que da forma como foi muito massa. E também pra gente desenvolvendo mais, né, as afinidades, alguns projetos, algumas ideias sobre várias coisas, né, que foi legal também essa, e cada vez mais interação entre o pessoal, seja a galera já de longa data e a galera mais nova, né, que aos poucos vai se construindo algumas relações, e aí, né, sempre surgem de tempos em tempos, né, pessoal novo, aí pessoas vai, pessoas ficam. Aí depois alguns ficam por um tempo, depois somem, algumas somem, voltam, isso aí é normal, faz parte. Mas é legal sempre ver o punk se renovando, assim, né? E dando gás em novas ideias, em novas interações, em novas perspectivas, né? E tal. Mas é por aí, conforme for, de repente talvez aí durante as leituras do material vá falando mais alguma coisa assim, como for fluindo, tanto o assunto inicial quanto sobre o rolê, se vier alguma coisa na minha cabeça. No momento agora, como eu falei antes, eu tô meio devagar, a cabeça tá meio pesada, mas aí eu vou partir aí pras leituras aí dos zines, vou botar uns sons e vou ir partir pras leituras dos zines. Então, eu vou começar a leitura aqui pelo zine Fluir Indômito, que é um zine de poesia coletiva, de poesias de várias galera que eu coletei na época, né, dos contatos que eu tenho, assim, né, deveria ter mais gente, mas nem todo mundo chegou a mandar, né, os inscritos e tal. Aí eu peguei os inscritos quem mandou, né, porque assim, se ficar às vezes esperando, às vezes tem um pessoal que demora muito, né. Esse zine que eu fui, como eu falei antes, foi feito mais ou menos entre 2018 e 2019, talvez tenha começado em 2017, a ideia, logo após o Meu Pedaço de Amargura. Meu Pedaço de Amargura eu finalizei em 2017, talvez tenha começado em 2016, 2015, por aí, porque esse levou um pouquinho de tempo, porque ele é todo desenhado à mão. Mas aí eu vou começar por esse aqui primeiro, que é mais escrito, né? E aí, pra mim, minha cabeça, como falei, tá meio devagar, aí de repente vai fluindo e durante a leitura vai se libertando. Mas aí esse zine aí foi a ideia, assim, tipo, eu nunca tinha feito esse tipo de coisa, já tinha participado de outras coisas, zines coletivos, né, ou feito com mais alguma outra pessoa, mas a ideia desse aí era reunir várias coisas de materiais de várias galera, né, que eu vejo que muitas galera ficam jogando textos na internet, a esmo, né, então eu achei que a ideia seria legal, né, tipo, pra fazer publicações, eu acho, porque na verdade, né, então, inclusive, agora que eu lembrei, a ideia desse zine veio de um grupo que tinha... Era um grupo, sei lá, poesia, um grupo de poesia punk que tinha no Facebook. Aí rolou a ideia de fazer um zine com as poesias do grupo. E aí eu cheguei a fazer, aí eu me disponibilizei para fazer a capa do zine, fiz a capa, ficou muito irado. Só que o zine fisicamente não rolou, né? Nem digitalmente, né? Ficou só a capa. Eu pensei em reaproveitar a capa desse zine para fazer esse zine de poesia coletiva. Mas aí eu acabei preferindo não. Daí eu deixei aquela capa lá, só ficou como uma capa assim, né? De zine, assim, de qualquer, como um desenho só, né, com um nome lá, e eu nem lembro o nome agora, mas é muito irado. E aí eu pensei em fazer isso aí com a mesma ideia, mas eu coletando as poesias das galera, e mandei mensagem para todo mundo, que eu achei que poderia ser interessante, e aí o pessoal, cada um mandou um inscrito ou mais, tá ligado? E aí eu fui colocando tudo no zine, coloquei com meus inscritos também. E aí, só uma pessoa que tem no zine, que é uma poesia, que tem poesia dessa pessoa, que é Marisa Tereza Novelli, que não tem nada a ver com o Rolê Punk, eu nem conheço a pessoa, não sei de onde que é, sei de onde que é. É de Friburgo, do Rio de Janeiro, região serrana do Rio de Janeiro. É que eu tinha peguei emprestado um livro de um punk daqui, que morava lá em Friburgo. E aí ele tinha esse livro, não sei se onde ele arrumou esse livro e tal. É tipo uma escritora desconhecida, assim, né? Escritora que teve, sei lá, a possibilidade de alguém publicar o livro dela nesse universo da poesia, né? Só que é umas poesias bem depressivas, às vezes um pouco românticas, mas sempre de um viés bem depressivo, assim, né? E falando um pouco de paisagens urbanas e tal, coisas assim relacionadas à depressão e várias coisas, assim, né? Até um certo pessimismo, né? Sobre tudo, assim, né? À sua volta, assim, né? E aí eu achei interessante colocar alguma coisa dela, porque acho que eu tava lendo esse livro nessa época, né? E acho que eu ainda tenho ele por aqui ainda, né? E aí eu coloquei a única pessoa que não tem nada a ver com Rolê Punk, assim, aí dentro desse zine. E aí esse zine tem 10 páginas, tamanho A5, né? Uma folha 4 dobrada no meio, né? Acho que foi o último zine que eu fiz desse tipo, desse formato. E aí a capa dele é toda feita em serigrafia, tanto a capa quanto contra a capa, né? Eu fiz uma tela que cabe certinho as duas capas, a capa de trás e a capa da frente, né? E aí eu experimentei aí várias coisas aí, estampar aí, foi um desenho que eu fiz todo reticulado, os dois desenhos, tanto da capa contra a capa, né? E aí eu achei que ia ficar legal, porque eu fiz o desenho pensado já na serigrafia, né? Porque eu pensei a princípio fazer um desenho bem trampadão, com tons de cinza, e depois reticular no computador. Mas aí eu falei, já vou fazer ele todo de pontilhismo, que aí já fica mais fácil, né? Porque na hora é só dar uns ajustes no digital, né? Porque se eu fizesse ele com tons de cinza, ia ser mais trampado, e aí ter que usar nylon muito fechado, e aí é mais chato usar nylon fechado pra essas coisas, porque é um nylon que dá muito problema se isso for descuidado e tal. Alguns processos das serigráficas que rola, né? Que tem vários tipos de nylon. E aí tem uns nylon tipo 4x4, é o mais comum para artes mais chapadas, ou que às vezes tem até uma certa definição, mas que não precisa de tanta, precisa de passagem de tinta, né, para preencher, principalmente para tecido. Como aí no caso era papel, né, no caso eu usei papelão para capa, eu usei acho que um nylon um pouco mais fechado, não sei se for 60 ou 77, eu procuro evitar o 77. O 77 é muito usado, a maioria das galera usa, mas com o tempo eu aprendi que ele não é o ideal para certas coisas, principalmente para arte punk, essas artes que a gente faz muito. Não é tão ideal, porque precisa de muita tinta para passar ali, para preencher o tecido, senão às vezes você acaba tendo que dar várias demão e aí o desenho vai embolando e tal. É um processo assim, só na prática mesmo para entender, mas é mais ou menos por aí. E aí, tipo, eu acabei fazendo essa capa desse zine aí com papel reciclado, né? Porque eu passo muito costumo catar muito papelão para fazer embalagem do envio do meus trampos, né? E aí pegando uns papelão de sandália, de chinelo, né? Numas lojinhas que eu sempre pego, assim, é um papelão diferenciado. Ele lembra um pouco papel craft. Na verdade, ele é muito idêntico ao papel craft. Se não for papel craft, né? Mas acho que ele é um pouco mais grosso que o papel craft. Mas até a coloração, né, do papel craft mais padrão, assim, aquele meio amarronzado, assim, né? Muito igual. E aí dá um efeito legal, né? Só que aí, né, tudo, eu experimentei estampar com várias cores diferenciadas, assim, pra ver qual acho que ficava mais legal. Eu gostei mais do preto, né? Contrastou mais com o marrom, né? Mas ficou legal também, vermelho, verde e outros que eu fiz, né? E aí tem a opção também de estampar no papel, né? E aí o papel tem um pouco mais de absorção de tinta, tem que tomar cuidado pra não borrar, né? E no papelão menos absorção, né? Mas também todos os dois tem que tomar cuidado pra não borrar, né? E aí por isso o nylon mais fechado, que é o nylon mais fechado, impede de passar muita tinta para esses materiais assim, porque o tecido ele suga tinta, né? Então você precisa que tenha mais passagem de tinta para ele coisa. Senão você tem que ficar dando outras demão para a tinta, né? Porque a primeira mão pega no tecido, ele absorve. Aí você vem com outra demão, aí como ele já absorveu, fica uma camada ali, a tinta só vem por cima cobrindo, né? E aí nesses materiais não, normalmente até a puxada de tinta com a passada do rodo ele fez tem que ser menor. Normalmente, uma, duas, no máximo três, dependendo se falhar, você vê que falhou e tal, né? Mas normalmente uma ou duas bem firme já resolve tudo, porque eles não absorvem a tinta, né? E a tinta já vai direto e cola ali, né? Já no tecido é diferente. Aí eu fiz várias experimentações, aí ficou legal, né? Inclusive umas ficou mais escura, outras ficou mais clara, porque, né, até pegar o jeito da puxada, né, quantas demão, quantas puxadas de tinta tem que dar, né, e tal, o rodo certo também, que é uma coisa que eu conversei recentemente com o Punk, que não sabia que tinha diferenciação, tem a diferenciação nos rodos mais finos, mais grossos, mas com um corte melhor, aí tem um diferenciado tipo de material para cada rodo e tal, isso tudo vai influenciar na estampa, né, e aí cada caso é um caso e vai variar de acordo com o material, com resultado que você quer, com a arte, e aí são bastante detalhes, né? E aí foi uma experiência muito da hora, porque eu já tinha visto alguns outros zines de galera de Ocupa, assim, uns outros zines, até um chamado Ocupa Pé de Cabra, que é um zine muito massa, eu gostaria de ler aqui no programa, mas acho que não. Acho que eu não sei se eu vou conseguir, porque é em espanhol, tá ligado? E aí a capa desse zine é em silk também, muito serigrafia, e é muito da hora, e foi uma das inspirações. E alguns outros que eu tenho aqui também nesse esquema, e uns pintados à mão também, eu achei muito, muito da hora, assim, né? E assim, é prático também, né? Porque você pode fazer, inclusive eu uso a tela até pra fazer patch, a mesma tela que eu uso pra fazer a capa do zine, já fiz alguns patches pra mim, passei por algumas pessoas do zine, né? Então fica legal essa ideia, porque você pode virar multiuso, só que às vezes o nylon que você usa pra fazer essas coisas, né? O poliéster, né? Que hoje em dia não é mais nylon, é poliéster, nylon é só o nome que a gente chama, assim, né? O material que é feito hoje em dia tudo é poliéster, mas dá pra ser feito com voal também, que é tipo um véu de noiva, né? Pra quem não conhece, que também ele parece muito com o 4x4, né? assim, a abertura dos fios. Então, mas aí tem isso, quando você usa nylon fechado para fazer no papel, aí quando você vai usar no tecido, pode dar mais trabalho no tecido. Se você fizer o contrário, você faz pro tecido, aí faz com o nylon aberto, e aí você vai fazer no papel, também pode dar mais trabalho. Aí tem que aprender os macetinhos para empurrar a tinta, né? Quando precisa de mais passagem, tem que forçar mais. Quando precisa de menos passagem, você força menos. E aí vai depender de cada nylon e do rodo também, às vezes. E aí foi essa experiência aí, revelar a tela e tal, que também ficou bem revelada, né, e tal. E por isso eu fiz em pontilhismo, né? E aí eu até tinha pensado, né, em fazer todo o zine na serigrafia, só que aí é um trampo do caralho, e aí tem que fazer, tudo tem que ser pensado, né, as letras maiores, para não ter entupimento rápido, não se perde tela, porque texto é foda, estampar em quantidade, as letras vão entupindo, tá ligado, conforme você vai usando, aí você tem que estar sempre limpando, para não entupir. Então acho que para fazer umas coisas maiores, para fazer cartazes, umas letras grandes, eu acho que da hora fazer essa serigrafia, mas pra zine, assim, com muito conteúdo de texto, é um bagulho que pode dar muita perda de tela, tem que ficar refazendo tela, ou essa coisa que eu falei, de ficar limpando sempre e tal, né? Então eu achei que ia dar muito trabalho, mas apesar que, como eu não vou fazer, nunca fiz nada assim, nem essa a ideia desse, fazer uma quantidade de zine massiva, né? Era fazer algumas cópias, divulgar pro pessoal de correspondência, algumas fisicamente, diretamente, e o resto ia ser pelo mundo digital mesmo, né? Que hoje em dia é o que rola mais, né? Então talvez até dê certo, mas aí eu não pensei muito na época e preferi fazer só a capa, deixei só a capa mesmo. Falei, ah, tá bom, só a capa mesmo. Uma outra hora eu posso experimentar para outras coisas. Acabei não fazendo mais nada do tipo desde essa época aí, mas eu ainda tenho as ideias de fazer, eu produzir uns cartazes assim, né, para colagens, né, e ou talvez até de alguma coisa assim, né, de divulgar alguma coisa, né, talvez funcione também, né. Eu já vi pessoas fazendo, eu mesmo nunca fiz, né, capas de disco, capas de CDs, capas de demo tapes, isso aí tem pra caramba aí e tal, né. Já participei até de disco, né, com bandas que eu já toquei assim, né, em capa, que a capa do disco era feita vinil, né, no caso, a capa do disco era feita serigrafia, o encarte era feito na serigrafia, aquela partezinha do meio do disco, assim, que fica no meio, onde o disco gira, assim, né, feito na serigrafia, tá ligado? É um trampo maneiro, só que aí, como eu falei, tem texto nessas partes, né, principalmente no encarte e na parte do meio ali, então dá mais um pouco de trabalho, né, porque saber usar o nylon certo, estampar certinho a tinta também, tinta grossa, tinta fina e tal, tem que ver tudo isso, tá ligado? E aí, então, o conteúdo do zine, né, como eu falei, né, foi aí as pessoas que me mandaram o material foi Kai Chaotic, que é uma pessoa trans, não binária, que eu, na época eu tava me correspondendo não, né, trocando muito material por e-mail, uma pessoa que já tinha passado aqui na minha casa em 2017, nós pegamos contato e começamos a trocar várias coisas por e-mail, né. E aí depois foi uma pessoa que veio morar aqui em 2019, mas aí antes disso rolou essa ideia desse zine aí, foi a primeira participação, coisa que a gente fez junto. Aí tem o Juca, que é também uma pessoa trans, não binária, que também é daqui, das áreas aqui, né? E aí nessa época eu não sei por onde ele estava morando, aí não sei se era já estava morando em Guapimirim, que é um outro município aqui perto, hoje em dia ele está morando no sul. Aí o Fábio, que é um zineiro, jornalista, um monte de outras coisas aí, escritor, lá e tal, que é um cara que eu já tenho um contato há muitos anos, né, a gente troca os materiais, já fiz umas capas de zines pra ele. Ele sempre tá me mandando várias coisas, me mandou uns livros dele, os escritos, inclusive talvez eu, mais pra frente, eu leia alguma coisa dele aqui, que tem umas coisas de material dele muito bom, principalmente um livro chamado Cemitério, alguma coisa do futuro, Futuro do Cemitério, Cemitério do Futuro, não lembro agora, mas é um livro muito bom, é tipo uma distopia, tá ligado? Lá, da visão dele lá, né? Tipo assim, lembra muitas distopias que já existem, né? Mas com uma outra visão, mais crítica, assim, não só de mostrar uma realidade, né, distópica, mas com a crítica a essa realidade, né? Então o que eu achei diferencial maior desse livro dele foi esse. Tem o Thiago Core, que é, eu não sei qual dos Thiago que é, que esse aqui não, agora eu não me lembro, né? Na hora de ler talvez eu lembre, vamos ver. Não sei se é o Thiago de Manaus, acho que deve ser ele, sim. Aí tem a Maria Tereza Novelli, que eu falei antes, que é uma mulher lá de Friburgo, que escreveu um livro, que eu peguei um escrito dela lá, ou mais de um, não sei, quando eu ler eu vou ver. Cris que acho que é a Cris também de Manaus. Eu não me lembro agora, não é de ler, talvez eu lembre. Dan de João Pessoa. Pola Lota, lá de Porto Alegre. O Avelis, o Walter Alves, né? Que já me correspondi com ele há um tempo, porque na verdade até se conhece há muitos anos, né? E a gente já se corresponde há um tempo, né? E ele posta milhares de materiais por aí, pela internet, divulga, envia cartas para todo mundo aí, né? E tal. E a maioria das galera que ainda se corresponde tem, pega sempre material com ele, né? E aí eu peguei pedi ele para enviar alguma coisa específica para esse zine, né? E aí o Gutenberg é Flock Tubarão, que é um cara aqui da cidade aqui onde eu moro, né? Que já foi anarcopunk e tal, um cara massa, né? Que eu trombo de vez em quando. E aí ele escreve, desenha e tal. Tem o mundo lá dele das poesias também, de outras coisas, outros escritos. E por último tem o Coqueiro, né? Que é um mano que eu toquei junto na banda Flicto, né? E aí um pouco antes dessa época aí ele tinha ido pra Bolívia e aí acabou que no final acho que de 2018, se não me engano, ele foi preso, né? E aí eu tava fazendo esse zine aí, aí pedi pra ele mandar algum escrito de lá. E aí ele mandou lá dentro do cárcere lá, né? Um info dele lá, uma poesia, um escrito, um manifesto. Que ele mandou lá um escrito lá dele lá de dentro do presídio. E essa é uma época que ele estava produzindo bastante lá dentro. Desenhos, ele mandava altos desenhos, estava fazendo capoeira lá, várias coisas, né? E aí a gente começou também mais ou menos nessa época uma campanha para ajudar ele, né? E aí eu aproveitei a divulgar esse o corre dele aí, o que estava acontecendo com ele nesse zine, né? Não falei nada a princípio, porque estava bem recente quando eu acabei de lançar esse zine aí. E aí, senão poderia ter colocado mais conteúdo sobre, né? Mas a gente nem sabia o que ia acontecer realmente, se ele, quanto tempo ele ia ficar lá, se ele ia ficar lá ou não, porque ainda tava no processo ali, tinha acabado de ser preso, né? E aí tava meio complicado ali, parecia que rolava uma oportunidade de sair e responder em liberdade, mas precisava de grana, e não rolou essa grana, aí ele foi ficando, e aí foi ficando até, ficou acho que mais ou menos quase 5 anos, ou 5 anos, por aí, até espiral o bagulho lá, porque ele nem foi julgado, nem nada, nem foi pra esse bagulho do sistema lá, não foi nada, tá ligado? Então ele acabou sendo solto por falta de um monte de coisa, né? De não sei entrar em detalhes específicos sobre como funciona isso aí, porque essa parte aí eu não entendo nada. Mas foi o que eu entendi, foi isso. Inspirou o bagulho e ele teve que sair. Não tinha mais motivo. Aí pressão de um monte de gente, né? Alguns advogados, pessoal de lá, da Bolívia mesmo, que acompanhava o pessoal de movimento capoeira, que ele fazia parte, os punk daqui, outras pessoas envolvidas, né? Que estavam sempre auxiliando, e a companheira dele também, com as crias que estavam do lado de fora, né? Sempre indo lá, né? Visitando ele, levando as coisas, né? E aí, talvez um outro material tenha mais coisas sobre isso aí, que tem uns outros materiais que eu pretendo ler mais pra frente, que aí foi lançado depois, deve ter mais alguns conteúdos falando sobre o que aconteceu com ele. E então é isso. A capa é o seguinte: a capa são 2 desenhos meus, né? Que eu, como falei, feito na serigrafia. Já expliquei tudinho aí, até os processos serigráficos, né? Mas a capa é o nome do zine, né? Fluir Indômito. Aí na capa tá escrito as letrinhas todas de pontilhismo o desenho. E aí tem escrito o Fluidômetro, assim, né? Com 2 punks representando o O das letras, assim, né? Fluir, aí, e no Fluir. É tipo meio o inspirei as letrinhas dessas coisas meio nos galhos das árvores que vai ter no desenho, né? Na verdade, era até pra ser meio como se fosse sair nos galhos das árvores, mas acabou não sendo, aí não sei. A ideia minha era tipo essa, mas aí eu fiz meio nos formatinhos, meio contorcido as letras, né? E aí no I do Fluir tem um A na bola, quer dizer, um Azinho na bola. No Indômito tem no I também tem um HC dentro de um círculo, né? E no O do Indômito tem um punk de costas, assim, só tem a cabeça dele, um moicano, né? Com cabeça assim, com raspada, com o cabelo crescer, né? Uns piercings na orelha, ele tá quase de perfil, assim, de costa, mas já virando assim de perfil, assim, né? E aí dá pra ver um pedacinho do jaco dele, assim, com os rebites se misturando com as plantas, assim, da árvore, assim. Aí no I do Indômito, no segundo I, tem uma expansão, a estrela do caos em cima. E no final, Indômito, no O, no final, tem um outro punk já de frente, assim, né? Tipo, gritando, de cabelo espetado, tá ligado? Com essa largada na orelha bem grande, assim, com a boca bem abertona, né? Um olho meio fechado, outro meio aberto, um narigão. E aí o pescocinho dele sai pra dentro das árvores, assim, não dá pra ver o corpo dele. O pescocinho dele vai entrando pra dentro das árvores, assim, das folhas da árvore, né? E aí tem uma árvore de fundo, assim, toda... Vários galhos se retorcidos, uns atravessando os outros, assim, tudo pontilhadinho, né? Pra tentar, uma tentativa de fazer os efeitos de sombras, as tonalidades, né? Que é uma técnica que o pessoal usa muito pra isso, né? E eu tava experimentando nessa época esse tipo de técnica, né? De pintar, né? De preencher, né? De preencher as coisas. Ficou bem legal, eu gostei do resultado, né? Mas tem muita coisa que eu ainda, tipo, não experimentei tanto pra me aprofundar mais nessa técnica, né? E aí, na frente da árvore, assim, sentado em um dos galhos, assim, tem uma pessoa punk, né? Pode ser qualquer gênero que você quiser. Pode ser tanto um homem trans, uma mulher trans, ou uma mulher, ou um homem. Tanto faz, seja o que quiser. A partir dessa época aí, ou um pouco antes, né? A partir de 2013, eu comecei a colocar meus desenhos assim, sem gênero, sem definição de gênero. Cada um que vê, interprete da forma que quiser, né? O gênero do personagem, né? Comecei a romper com essas definições aí e tal, até mesmo por vários rolês que eu comecei a dar com várias galera, assim. Comecei a colar muito com lésbicas, com pessoas trans, né? Não que eu não colasse antes, né? Mas nessa época foi mais profundo, dessa época pra cá em diante, né? Comecei a ter mais presença dessas pessoas no meu rolê punk, na minha vida também, né? No dia a dia, né? Que antes tinha, mas era bem menos, né? Talvez essas pessoas também não se mostrassem tanto, né? Ou era uma coisa mais... às vezes um pouco enrustida ou não, né? Mas eu tive umas vivências antes disso com algumas pessoas, assim, né? Pessoas dissidentes, né? E eu mesmo nunca me identifiquei com porra de gênero nenhum, né? Mas eu tenho o que a sociedade me julga, né? Como eu fui socializado e tal, infelizmente, né? Mas eu procuro negar essa porra de gênero, qualquer que seja pra mim, apesar de eu respeitar o gênero que as pessoas se reconhecem. Porque tem muita gente que tem um gênero, mas não se ela se reconhece ali porque ela foi imposição da sociedade pra ela, né? Mas tem muitas pessoas que não se reconhecem como gênero nenhum, e tem pessoas que se reconhecem. A questão é isso. O importante é vir da pessoa, não do que foi imposto pra ela. Eu vejo dessa forma, da imposição. Não, abolir o gênero seria o ideal, né? Mas enquanto ele seria uma perspectiva até queer, né? Que eu sempre também tenho essa identificação, assim, mas apesar de eu não me assumir como tal, nem queer, nem trans, nem nada, né? Mas é um posicionamento que eu sempre tive, assim, apesar de eu saber que, né, perante aos olhos da sociedade, eu vou ter privilégio pela forma como elas me julgam, né? E aí a questão do punk é outra história, né? Que é uma questão mais visual, né? Para as pessoas do que a identidade mesmo, né? Para quem tá de fora, né? Agora, dentro da cultura punk já é outra ideia. Existem os privilégios também, existem, né, os julgamentos também, né? De acordo com cada socialização de cada pessoa, cada vivência, né? E aí isso vai variar de variados rolês. Então, como eu falei, como nos últimos anos, desde 2013, 2012 pra cá, eu comecei a conviver mais com pessoas dissidentes de gênero, lésbicas, trans, dissidentes sexualmente, dissidentes de gênero. Então eu coloquei bem mais isso nas minhas artes. Esses desenhos desse zine aí da capa contra capa, meio que reflete um pouco isso, né? E tem outros desenhos que talvez tenha dentro do zine, né? Que eu não... conforme for a leitura aí, eu vou falando. E aí, então, esse personagem da capa aí, essa pessoa, tem dreads, um olho sem nada dentro, assim, um olho vazio, né? Como se fosse tudo branco, assim, né? E aí tá com uma expressão, assim, bem normal, assim, digamos, né? E aí os dreads são bem grandes, algumas partes meio que rola uma tentativa de misturar com as árvores, assim, né? E aí tá descalço, essa pessoa tá descalço, tá com um coletezinho por cima de uma camisa de manga comprida. Tem um patch na camisa, que seria a camisa comprida por dentro, mas não dá pra, assim, definir realmente o que tem ali no patch, né? Mas dá pra ver que tem um patch, tá escrito, sim. Eu não lembro o que foi que era a ideia que eu coloquei ali. Tem mais um patch no colete, assim, no lado direito. E aí tá tocando um violino, que... sei lá qual foi a viagem, ter colocado esse violino aí, que é um instrumento que eu nem nunca vi na minha vida ao vivo, né? Mas eu achei que seria legal pra colocar uma coisa de instrumento diferencial, né? Diferente, assim, né? poderia ter colocado outros mais próximos ao que eu conheço, que eu convivi, né? Tipo um birimbau, mas aí não sei porquê, o do violino. Talvez fosse que eu tivesse ouvindo algumas bandas, né, que tocava violino, tipo Ecoside, que é uma banda dos Estados Unidos, assim, muito massa, assim, né? Tem uns rolês quieter no início da banda, depois eu não sei, que toca violino com sons bem crustizão, assim, né? É muito, muito irado. Talvez tenha sido essa influência, né? Não sei. E aí a calça desse personagem tá tipo com um shortinho por cima de uma outra calça, um shortinho preto por cima de uma outra calça, como se fosse uma meia calça, né? Com aqueles desenhos, aquelas meia calça que tem aqueles desenhos, aí tem uns losango ali, umas bolas e tal, umas linhas cruzadas assim, né? E tal, mais ou menos isso a ideia, né? Aí numa perna, numa das pernas assim que tá pisando num dos galhos, tem como se fosse um braceletezinho na perna. Eu nunca sei como chama essas botegas que a gente usa no braço, normalmente usa no braço, mas aí usa na perna também, com coisinha pendurado assim, né? E aí uma outra perna tá passando por trás de um galho, assim, só dá pra ver uma pontinha do pé e o galho na frente, assim. E essa aí é a capa. Não tem mais nada escrito sobre data, sobre número, até mesmo porque acho que não tinha intenção de... Se eu fosse fazer outro desse tipo, seria com outro nome, outra coisa, né? Não costumo repetir muito a fórmula, não. Tentar não repetir a fórmula, né? E aí a capa de trás é mais ou menos a mesma ideia de pontilhismo, só que aí já é numa paisagem totalmente urbana, assim, né? É um céu, tipo... todo de pontilhismo, assim, meio com umas nuvens, e a lua meio sombreada, assim, né, meio escura, mas dá pra ver todo o contorno dela, mas uma parte dela tá bem escura, bem cheia de pontilhismo, né, escrito poesia coletiva, com uma letrinha, assim, meio... Ah, não saberia dizer como, que estilo de letra, uma letra meio, uma letra meio arredondada, com umas partes, assim... bem arredondada, assim, né? E aí no or dessa poesia coletiva tem um rosto, assim, né? Tipo, como se estivesse meio triste, meio gritando, assim, né? Ao mesmo tempo que tá triste, mas tá gritando ali, né? Tipo uma raiva triste, sei lá. Algo assim, né? E esse céu, ele também é meio as nuvens, mas ao mesmo tempo ele lembra um pouco de umas ondulações, assim, né? E tal, não sei onde eu me inspirei pra fazer esse céu, assim, que normalmente eu não sou dos mais inspirados pra criar tudo do zero. Então eu sempre procuro me inspirar em imagens, fotos, coisas que eu vejo, ou fotos que eu já tirei, sei lá, pra fazer meus desenhos, né? Às vezes eu quero fazer uma coisa, dar uma pesquisada antes na internet, alguma imagem de referência, né? E aí embaixo no céu, assim, no fundo, assim, no horizonte, tem uns prédios, né? Variados tamanhos e formatos, todos arriscados, assim, né, para dar um efeito de sombra, assim, também, que é uma outra técnica de sombreamento que eu já vi, muito interessante, mas aí eu não sei se eu consegui usar direito, que eu já vi muito legal umas histórias em quadrinhos que é feita assim, os preenchimentos do desenho é todo em forma de cruz, né, de linhas cruzadas, né, na vertical e na horizontal, e é muito da hora essa técnica aí, mas um dia eu, quem sabe, eu venha a experimentá-la mais. E aí usei, misturei, né, isso aí nos prédios com o de pontilhismo numa parte do desenho, né. E aí embaixo desses prédios tem tipo como se fosse um mar, um lago, alguma coisa assim, né? Uma água, né? Ali aí uma parte clara, toda riscada, e uma parte escura, assim, né? Vem uma parte escura, vai diminuindo de uma parte mais aberta, aí vai fechando, aí se encontra no punk que tem no meio, no personagem punk que tem no meio da página, e aí depois vai escurecendo de novo, e se não, parece ter um X que forma no meio, assim, da água, assim, né? Se tiver juntando a parte branca e a parte escura, não sei como explicar muito isso em palavras, só vendo mesmo, mas ficou bem da hora essa arte aí. E aí no meio, assim, tem um punk, uma personagem punk também, a mesma ideia que eu falei antes, sem gênero, sem nada disso, tem um cabelinho cacheado, crespo, né, assim, bem suave, assim, né, com um moicano, uma parte na lateral, o cabelo crescendo, assim, tá bem já crescidinho, né, e aí tem uns traços bem grossos, assim, nariz grande, boca grande e tal, né, em referência a pessoas negras, assim, eu acho a ideia. E aí coletinho, com um pet de oncinha nas costas, assim, com aqueles design, eu não sei como chamar aquilo, né, aquele tipo sei lá, minha tipografia não, seria algo assim, né? É, tá me fugindo a palavra, na verdade eu sei, só quando eu consigo lembrar. É, um grafismo, não sei também, alguma coisa assim, mas não é essa palavra que eu queria usar, não. É tipo uma oncinha, um patch de oncinha, como se tivesse recortado um tecido com a estampa de onça, né? E costurado no colete nas costas. E aí tá com uma, por baixo do colete tem uma camisa de manga, assim, toda, também toda cheia de pontilhismo, né? Como se fosse uma camisa escura, meio acinzentada ou meio desgastada, né? Que a ideia é essa, que eu sempre gosto de riscar muito meus desenhos pra parecer que a roupa, ou riscar ou pontilhar, né? Pra parecer que a roupa é desgastada, né? Que é aqueles, um preto que já não é mais preto, né? Aquele já acinzentado, meio sujo, meio desbotado, assim, né? Então aí seria uma camisa por baixo, assim, né? Do colete, aí tá sem, é a camisa de manga curta, bem curtinha, como se fosse essas baby look, né? Pega até metade do antebraço, né? Antebraço não, desse braço, dessa porra de cima aí, que eu acho que antebraço é o de baixo, né? É a parte de baixo do cotovelo pra baixo, tá na parte de cima. E aí tá com, só aparece um braço, que tá de lado, o personagem, assim, tá de lado, né? Tá como se fosse flutuando por cima do, no meio da folha, assim, né? E aí no, os pés não encostam no chão, assim, né? A ideia acho que é essa. Tá de shortinho, aquele shortinho que tem um Vzinho, assim, na lateral, né? Com umas linhas brancas, assim, né? E um cinto de argolas, né? Com várias argolas, assim, um braceletezinho no braço. Um coturno, né? Com a meia saindo pro lado de fora, assim. Coturno sem mais nada, um coturno preto, né? Bem sem muito efeito, assim, né? E também não tem nada nas pernas nem nos braços, assim, nem tatuagem, nem nada, né? Só um braceletezinho no braço. E aí tá meio curvado, assim, o personagem, assim, né? E atrás desse personagem, embaixo, na página, tá escrito Publicações Marginais, que é o logo que eu tenho usado aí junto com no blog, várias outras coisas aí que eu faço aí, que eu criei nessa época aí. E aí eu gostei do resultado e aí eu tenho usado ele pra fazer aí na divulgação do programa também e tal, né? E aí nesse logo também tem o rostinho que eu falei lá em cima do Poesia Coletiva, que é um rosto tipo como se fosse triste, né? Com, olhando pro alto, assim. É só um rosto sem cabelo, sem nada, né? Só a face do rosto, assim, né? Onde ficaria o cabelo, não tem, né? As orelhas também não tem, né? Só um rostinho, e aí tá com a boca triste, assim, né? Que isso aí eu me inspirei num outro desenho que eu fiz, que eu falei do Zine, que eu falei de Poesia Coletiva, do que era lá do grupo lá. Que eram dois rostos, fazendo dois rostos, né? Um com raiva e um triste, né? E aí eu usei aí a mesma ideia no Poesia Coletiva e no Publicações Marginais, esse rostinho, pra ficar como o O do Publicações, né? E aí é uma letra aí com sombreado, assim, né? É tipo, é uma letra preta com em volta dela com um, como se fosse uma luz batendo, né? Da esquerda, no lado esquerdo das letras, assim, né? Como se fosse ao contrário, né? Quando você, a luz bate, faz a sombra, né? Faz a sombra, aí a sombra fica em volta do desenho. Isso aí é o contrário, a luz tá batendo e aí tá deixando a letra escura com aquele clareado, com claro, assim, da luz batendo nas laterais das letras. E aí tem três reticências, tem uma reticênciazinha, né? Três pontinhos no final de Publicações Marginais. Então, não dá pra ver a letra I e N, que tá atrás dos pés do punk, da punk. E o resto no de fundo, assim, é como se fosse uma tentativa de um gramadinho, né? Publicações Marginais em cima de um gramadinho e a ondazinha batendo por cima das letras, assim, vindo dessa água, como se fosse do mar, assim, né? Batendo por cima das letras ali. Acho que a ideia foi essa que eu tentei fazer e no final é ou é a areia da praia ou é um gramadinho ali, todo de pontilhismo que eu fiz ali. Aí eu não sei, porque eu mesclei tudo aí as ideias, né? Porque normalmente na beira do mar não tem grama, né? Aí pode ser a areia, mas eu acho que tá mais pra um gramadinho do que coisa. Mas aí foda-se também, é uma arte imaginária, né? E eu gosto de fazer essas coisas meio surreal, assim, né? E então isso aí foi a capa e contra a capa. Aí agora vamos para as próximas, a segunda e terceira página, né? A segunda página é um textinho, uma poesia minha, um escrito, né? Chama Faça Você Mesmo. Não tem título, na verdade, né? Faça Você Mesmo. É, consequência dos contatos e intercâmbios diretos de punk para punk, uma busca própria de interações, envolvimento real, organização individual de resistência, a merda com alistamentos, argumentações pretensiosas, lógicas convencionais, táticas catequizadoras, que só merecem desconfiança e desprezo, desconstruir o rebanho, execrar seguidores, sem tributo a nada, iconoclastia existencial fundamentada em existir e vivenciar, o pensar e o agir, destruir ícones de reverência, coletividade por afinidade, individualismo amargo de resistência, negação à exaltação do ego, combater egoísmo, convencionais comodistas, aversão a convivências, a conivências coniventes. Não, aversão a conveniências coniventes. Pensares e sentires, livres e questionadores, cada ser um universo individual. Atitudes do dia a dia, algo próximo e cotidiano, do aqui e agora, mais do que quando a revolução chegar, a contracultura em movimento, a maneira de fazer as coisas, as revoluções não vão acontecer só porque cantamos sobre elas. Bai Caxias. E aí tem dois desenhos meus aí nessa página de fundo. É um desenho de uma mina punk, assim, que seria, no caso aí, né, quando eu fiz esse desenho, uma referência a uma mulher, né, assim, digamos, né, e ela tem muitos braços, mas você pode definir como quiser, né, ela, assim, ou ele, ou poderia ser uma mulher trans também, né, mas na época que eu fiz pensando numa mulher, né, hétero, né, digamos, cis hétero, né, mas pode ser o que quiser. Eu já, depois disso, eu já passei a não me importar mais com isso. Na verdade, eu nunca me importei, né, só que às vezes você vai fazendo pensando em alguma referência, assim, né, mas como eu expliquei antes, isso aí já não me importa mais há muitas décadas já. E... aí ela tem muitos braços, né? E aí cada braço tá segurando uma coisa, assim, né? E aí tá, tipo, em referência a um personagem múltiplo, né? Que é como eu vejo punk, né? Pessoas múltiplas, né? Que fazem muitas coisas e dentro e fora da cultura, né? Ou sem especializações específicas, ou às vezes com especializações, aí vai depender de cada um. Eu procuro viver de forma múltipla, sem ser especialista nem nada, mas sempre, né, procurando entender, ter uma certa profundidade em vários determinados assuntos, né? E aí o caso é a ideia, tá? Aí tem dois braços centrais em cima da cabeça, assim, que estão segurando uma tela de serigrafia com um desenho lá, com algo escrito em volta, assim, de um coquetel Molotov. Aí num outro braço levantado, bem próximo a esses dois em cima da cabeça, tem um outro segurando um rodo de serigrafia. No outro lado, na mesma posição, tem um outro braço segurando um pincel. Aí mais abaixo do braço do rodo, no lado direito, né, tem um braço segurando, ele tá dobrado assim, né, o braço segurando, dobrado, segurando uma agulha e linha, né, uma linha assim com agulha presa, né, um rolinho de linha, né. E aí, mais embaixo, tem o braço que sairia mesmo do corpo, assim, o braço que tá mais visível da frente. São seis braços saindo, tipo, como se fosse das costas, assim, né? Os dois braços que do personagem que saem mesmo assim, aí o braço direito tem uma tatuagem com HC e com dentro de um símbolo do feminismo, né? Aquele símbolo com um círculo e uma cruzinha embaixo. E aí o braço também tá dobrado assim, mais pra dentro do corpo, assim, segurando alguma coisa, tipo, como se fosse um celular ou algo quadrado, assim, não sei o que mais poderia ser. Eu pensei, tipo, num celular, né, com uma coisa moderna de agora, né, da época que eu fiz esse desenho aí, né, e tem uma faquinha tatuada nesse braço, né, assim, indo, saindo do antebraço pra mão, assim. E aí a mão, o braço do lado esquerdo, tipo assim, o lado direito tá de colete, né? E aí é uma camisa com uma manga, sem manga, do lado direito. E no lado esquerdo, a camisa tem manga, né? Que aí no outro lado direito, no lado direito tem uma tatuagem, no lado direito seria um patch na manga, assim, da camisa, né? E aí tem um coletinho com vários rebites, né, spikes e tal, patches, é tipo como uma ideia um pouco de um, parece um coletinho jeans, né, aquele coletinho jeans preto assim, né, e que aí, como eu falei, todo riscado, parecendo, tentando dar a ideia de estar desbotado, né, então tem alguns patches, alguns spikes, rebites, e tem, tá usando uma camisetinha assim por baixo do colete, né. que aí no caso ela tem uma parte tem uma manga, outra parte não tem a manga. O lado esquerdo tem manga, o lado direito não tem manga. E aí dá pra ver assim os seios assim da pessoa aqui, né? Em contraste com a camisa ali, né? E com o formatinho assim, né? E aí o braço esquerdo tá segurando uma garrafa, que pode ser uma garrafa de bebida ou uma garrafa de cola, como ela tá segurando várias coisas relacionadas à arte, né? E aí não pode ser tanto um quanto o outro, né? Em referência a duas coisas que os punks podem... que é muito usado, né? Pelos punks, né? E aí, do lado desse braço, por trás dele, tá saindo um outro braço, assim... que tá segurando uma tesoura, só que aí no caso aí no zine, tá um pouco tampado, eu sei que é uma tesoura, porque, né, foi o que fiz, né, mas tá tampado pela colagem das letrinhas, né, que as letrinhas são todos esses zine colado em tirinhas, pelo menos a maior parte, né, do colado em tirinhas, só que esse aí no caso eu fiz digital, né, pra parecer que fosse uma colagem de tirinhas, né, eu coloquei os textos tudo dentro de tirinhas e fui fazendo as montagens, né, mas esse aí foi um zine feito totalmente digital. Que eu não falei nisso, né? Porque, assim, algumas partes... Alguns... O pessoal me mandou material já com a sua arte toda montada, né? Com os escritos, mas seus desenhos, mas da sua forma, escrito ou no manual ou no digital. Mas já cada um mandou de um jeito. Uns mandaram só o escrito, mais algum desenho pra colocar junto. Outros só mandaram o escrito e deram a referência pra mim colocar algum desenho junto, né? E aí nos meus escritos, que tem vários no zine, né? Que eu coloquei assim, né? Que eu escrevo muito e aí às vezes eu não sei onde colocar, né? Aí eu acabei colocando vários nesse zine aí pra complementar, né? Que a ideia era essa, eu colocar... um inscrito, e algumas pessoas têm mais de um inscrito também, né, vai depender de quem foi que mandou e tal, cada um mandou, e aí, complementando o desenho lá da Punk, tem, aí ela tá de bermudinha, com uma meia arrastão por debaixo da bermudinha, tem uns pets na bermudinha, um cinto de rebite, ela também tem um bracelete no braço esquerdo, de rebite ou de spike, dependendo da posição que olhar, né? Num dos braços também que sai por trás dela, como se fosse, né, referência àqueles bagulho hindu, né? Mas acho que a ideia que eu me inspirei não foi isso, não. Mas é um bagulho de ser múltiplo, né? E aí dá pra a meia arrastão só até o joelho. E aí a perna dela termina, não tem a perna dela da canela pra baixo, assim, só vai até o joelho, assim, um pedacinho um pouco além do joelho. E aí tem mais outro desenho embaixo, que é um desenho que eu já falei, um outro zine, que é um desenho em duas partes que eu fiz ele, eu fiz uma parte é um monte de rostos, como se fosse pintado numa parede, um monte de rostos, pintaram numa folha, na verdade, né? Aí nesse desenho aí eu transformei como se fosse a ideia de ser uma parede, eu fiz ele um zine em 2002, e aí por essas épocas aí, mais de 10 anos depois, eu fiz um outro desenho, que eram duas punks, uma punk e um punk pintando assim, né, o punk subindo numa escada, e uma punk sentada numa cadeira, assim, com um balde de tinta do lado dela, um pincel na mão, e aí eu recortei esse desenho do papel e colei em cima desse outro para fazer eles parecendo que tava pintando o desenho que eu fiz antes, né? A ideia foi essa, achei uma ideia muito da hora. Nunca fiz isso de novo, mas inclusive tava pensando nisso agora, esses tempos, né? Mas agora, se fosse hoje em dia, eu ia fazer digital, né? Eu ia pegar um desenho, recortar lá digitalmente e colocar um em cima do outro, mas aí foi feito no manual e ficou muito bom. E aí tentei colocar mais algumas coisas ali para encaixar um desenho um no outro, né? Um chãozinho que não tinha antes, né? Onde o banco tá saindo, um banco ali meio com a perspectiva meio torta ali, né? Aí a escadinha, né? Que se encaixa ali no desenho, e aí tá com a mãozinha levantada assim, segurando uma mão segurando na escada, tá de costas, né? Para quem olha. Pintando assim, né? De colete, com as coisas escritas, né? No caso aqui desse zine, o desenho tá bem pequeno, né? E ele é um desenho grande, uma folha inteira. E aí aqui não dá pra ver todos os detalhes, né? Aí tem um baldezinho de tinta do lado da mina punk e um baldezinho do lado do cara, assim, né? Que aí nessa época aí eu fiz, né? Meio com referência assim, né? Nesses gêneros, digamos, né? E aí e tem o cabelinho cacheado, assim, né? Todo cheio na cabeça, assim, né? E tá o colete preto, uma calça tipo clara, né? Não sei se jeans, poderia ser uma calça jeans, um coturno preto. E a punk tá com uma camisetinha, né? Ela tem um cabeção bem grande, assim, cabelo todo espetado, na cabeça toda. E aí uns dreadzinhos saindo da parte de trás, assim, né? Mais uma trança também. em cintos de rebite, uma calça preta, coturno, ali, né? E ele tá usando a calça daquela que só vai até a metade da perna, até a canela, né? E aí um monte de rostos com várias expressões de fundo, assim, né? Que supostamente é a pintura que eles estavam fazendo. E aí nessa segunda página, terceira página, é um desenho e escritos de Kai, que é uma pessoa que morou aqui há alguns anos aqui, né? E aí nessa época ainda só tinha contato por internet, mas já tinha se trombado anteriormente. E aí eu pedi para mandar o material para colocar aí no zine, né? Aí algumas pessoas conhecem como Caótico ou Kai. É uma pessoa trans, não binária, tá ligado? E que conviveu comigo aqui uns 5 anos, fez parte da Autonomous também. E aí escreveu essa mandou esse escrito aí, né, com um desenho mesmo de fundo, desenho dele mesmo, de Kai, e aí é um fundo todo rabiscado, assim, de preto, assim, né, meio que contornando em volta da, meio que fazendo um fundo e contornando em volta dos escritos, assim, né, e aí... Vamos lá, é um punk, assim, de um punk, uma pessoa punk, né, de touca, com um patch da expansão, assim, em cima, bem no lado esquerdo em cima na cabeça, e um outro HC, assim, no lado direito, um cabelinho, assim, crespo, assim, um moicano de cabelo crespo, assim, saindo da touquinha, né, é uma pessoa negra, né, no caso, assim, a referência aí, que cai uma pessoa negra, desenhou, acho que é o autodesenho de si próprio, e aí tem um rosto, assim, meio, não fino, né, mas com nariz grande, boca grande, né, uns olhos meio com as olheiras, assim, um rosto não muito grande, nem muito pequeno também, né. E aí ele é meio formato de uma lâmpada, assim, né? Tipo, uma parte fina do queixo, não muito fina, né? Vai subindo e com a touca assim em cima, assim, né? Não sei como descrever exatamente. Aí tem tipo uma tatuagemzinha, tipo uma cruz de cabeça para baixo perto de um dos olhos. Um alargador numa das orelhas. Na outra orelha como se fosse vários buraquinhos, como se fosse vários piercings. 3 piercings na boca, no lábio inferior. 2 piercings no nariz. Um lado esquerdo, um lado direito, uns dreadzinhos saindo por trás, assim, um pouco do cabelo, assim, aparecendo atrás, e uns dreads descendo, assim, por cima, assim, do ombro, assim, e uma coleirinha, né, com uma espécie de uma correntinha no pescoço, né, e uma camisa. Aí só vai até essa parte de desenho, só até bem perto dos ombros. E aí o escrito é o seguinte: um possível autorretrato de um futuro incerte e duvidoso, no qual eu se vive ainda estarei pensando, nunca haverá salvação. Criação artificial da gente de bem, para ser vendida, intermediada pela hipocrisia e medo. Sinto muito cada vez mais que a esperança por essa salvação é nada mais que um doce conto de mentira e ilusão. Às vezes me vejo num passado confuso, outras vezes num futuro embaçado, mas muitas vezes me sinto num presente intenso. Pelo frio do sudoeste, by Kai Chaotic. 2018. Ah, esqueci aí, não, nessa última página do desenho tem mais um desenho de Kai, que é uma paredezinha com tijolos, assim, preto e cinza e preto, assim, né, que seria preto e branco, seria ser cinza e preto, os desenhos de cinza, assim, os contornos dos desenhos tudo é cinza, né, e aí é uma paredezinha de tijolos, assim, né, com os contornos tudo cinza, um ratinho, uma lixeira, e um monte de lixo, assim, né, com uns caixotes de comida, assim, né, como se fosse um caixote de feira, assim, um ratinho ali na espreita ali dos recicles ali, né. Aí vamos lá, foi quarta e quinta página, são dois escritos, poesias, poemas, seja lá o que for, e os desenhos do Juca Flores, que é um punk trans não binário. E aí é o seguinte, Bicha feminada, sapata desvarada, vocês erraram feio achando que meu corpo trans queria se tornar o espelho limitado e fascista do teu mundinho cis. Meu corpo estranho é resistência, é explosão, estereótipos eu jogo no caixão, junto com essa tua falta de noção. Mas antes de continuar, mais um trago eu vou dar, que é pra mente se soltar. Capitalismo canibal, devorando corpos, alimentando a miséria com a escravidão. Séculos de exploração, mas aqui a gente não tá pra brincadeira não. Antimachista, antirracista, anarquista. Corpo e mente ingovernável, somos a peste negra no sistema. Destruindo a normatividade, rasgando os véus da vaidade. Vaidade essa criada pelo consumo, consumo de vidas. Poesia? Como chamar de poesia tantas mortes por dia? Parem de nos matar. Alguém disse, mas quem irá nos escutar se a gente não lutar? Atiremos nossos corpos estranhos às ruas, levantemos as barricadas, façamos da bandeira negra nosso eterno luto, até que todos sejamos realmente livres. Bajuca Flores. Aí tem um desenho de fundo dele aqui, é um desenho transpunks, com assim com a letra trans, aí o A na bola, né, do trans, e tá encurvado assim pra cima, assim, né, subindo o trans e depois descendo punks. E aí no P do punks tem um como se fosse aquele símbolo do trans, né? Com cruzinha e a setinha, né? No P, assim. E aí tem um desenho de um punk trans, assim, né? Porque com uma bandeira trans pendurada nas costas, no zine tá preto e branco, mas esse desenho é colorido com as coresinhas azul e rosa, né, na parte a parte tem uma parte, metade da bandeira é preta e metade é bandeira trans, né, e aí azul, branco e rosa, essa parte, e aí escrito embaixo da bandeira resistindo, por um mundo livre, embaixo, perto dos pés do punk. Esse punk tá com aqueles adesivinhos, como se fosse tampando os seios, assim, de coletinho, sem camisa por nada por baixo. É aquelas fitas, né, que usa pra tampar o bico dos seios, assim, né? Um cabelo espetado, né? Uma maquiagem no rosto, assim, tipo, cercando os olhos, né? Não sei se já falei, esse desenho original é colorido, né? Mas aqui tá preto e branco. Aí tem o cabelo espetado, tem uma argola grande numa das orelhas, na orelha esquerda. A bandeira tá, né, levantada, porque ele tá de braços abertos, com a bandeira pelas costas, assim, né? E aí tem uma faixinha no braço esquerdo, tem uma faixinha enrolada no punho. E no braço direito tem um bracelete com rebites. Mais dois riscos pretos no braço, que pode ser tanto duas faixinhas no braço, né? Ou uma tatuagem, né? Tipo, black work, né? E aí, no perto, embaixo dos seios, assim, tem escrito corpo livre. Tem um cordãozinho com uma bolinha no cordão, mais uma coleira de rebites, um coletezinho de rebites com um patch do squatter, assim, no lado esquerdo. Ele é todo preto, esse colete. E aí tem uns cintos de rebite com umas argolas, uma pochetezinha virado pro lado esquerdo, uma calça misturada com é uma bermudinha, né, na verdade, com espartilho, né, e uma meia rastão, né, vindo da metade da coxa para baixo, assim, né, mais uma meiazinha listrada com um coturninho, com uma coleira, assim, com os spikes, assim, né, em volta do coturno, assim.

Aí a quinta página também é outro escrito do Juca. É... O que será singular tornou-se multiplicidade, corpos que se chocam, vestindo sua própria pele encarnada de todos os pecados, e o toque produzem uma dança que não se pode conter, dedilhando ritmos corpóreos que transpassam as essências, fluxos, pulsos, novas ondas de calor, fluidos fora de ordem que provocam devaneios inquietantes, desconexos, seres em mutação, corpos transvestigineres existindo em máxima potência, sem funcionamentos predeterminados, navegando do caos das intensidades, desconstruindo a inércia das certezas e se pondo em movimento, como a criação de uma obra, um salto no escuro que leva ao autoconhecimento, transbordando experimentações e criando vida. E tudo aquilo que cria vida deve carregar a liberdade de ser sem limites para que se sinta vivo. Juca Flores. Aí tem um desenho, mais um desenho dele aqui de fundo, que é uns punks ratos, assim, né? São três punks, assim, com uma cidade de fundo. Aí são três ratos. Um tá de cabelo espetado, moicano. O outro também é mais, tipo, spikes, né? Aquele moicano de spikes, assim, né? Espetado. E aí tem aquela carinha de rato, umas argolas nos olhos, na sobrancelha, no nariz, na boca. E um focinhozão, né? De rato, assim, né? Com uma coleira de spikes, uma camisa listrada com um patch trans. E aí o segundo com um moicano mesmo, de leque, né? E aí mais umas argolas enormes na orelha também, um focinhozão assim de rato, bem grande, né? Um jaco todo cheio de spikes nos ombros, um anabola na camisa, né? E aí tem mais uns rebitezinhos naquela parte do meio do jaco, assim, onde fecha o jaco, né? Que eu sempre esqueço o nome. E o terceiro tá de cabelo espetado, mas aí o cabelo desse é tipo como se fosse claro, né? O cabelo branco, louro, é claro, né? Que é um desenho preto e branco, né? E aí uma correntinha saindo da orelha, indo pra boca, e ele tá com o rosto virado pro lado contrário dos outros. Os outros dois estão com o rosto virado pro mesmo lado, pro lado esquerdo, e esse tá virado pro lado direito, olhando pra cima e com o olho olhando pra baixo e com o focinho pra cima. Aí sai uma corrente da boca dele pra orelha, assim, né? Focinho também bem grandão. E esse jaco é diferente, esse é um jaco fechado, assim, né? Não tem, aparentemente, rebite, né? Mas ele tem vários pontilhismos ali, né? Porque esse desenho é todo de pontilhismo, né? É um estilo muito que o Juca usa muito nos desenhos deles, os pontilhismos, né? E aí ele é todo pontilhado, assim, o jaco, né? E tem duas coisas redondas, assim, no peito, assim, eu não sei o que seria. Seriam duas argolas, seriam no jaco, assim, né? E aí no fundo tem uma cidade, assim, ó, em cima deles, mas como se fosse de fundo, ao longe, assim, né? Tipo, vários prédios de noite, assim, só com aquelas luzinhas das janelas acesas, assim, né? Uns bem cheios, a janela, uns com um pouquinho só de janela acesa, uma lua de fundo. Embaixo dos ratos punks tem uma parede, assim, né? Como se eles estivessem um pouco atrás da parede, assim, né? Com várias colagens de cartazes, né? Pichações e tal. E aí esse desenho é grande, tamanho A4, né? E eu consegui encolher ele pra botar no zine, no tamanho A5, né? Um pouco, não pega a folha toda, né? Aí eu vou ver se dá pra ler algumas coisas aqui que tá escrito nos cartazes, né? Pichação tá escrito queer, um A na bola ali com o símbolo trans, é, ilumine suas... não dá pra ler, tem um coquetel molotov ali, um Ezinho de igualdade, né? Quad, construa e divida tudo que puder. Um Ezinho na bola, mais um Ezinho, um círculo, combata o, não sei, tem uma espécie ali de uma mão ou um coração, uma coisa espetada ali, é bem, bem pequeno. E aí depois tem mais uma outra pichação escrito Go, alguma coisa ali também, né, aquelas escritas de picho assim, né, meio complicado de ler mesmo, né. E aí escrito embaixo Rabia Punks, uma letra bem... Parece que as letras muito comuns que as bandas, pelo menos na década de 90, de nós usavam, né? As letras todas cheias de pontas, assim, né? Tipo como se fosse espinhosa, né? Uma letra toda espinhosa. E aí embaixo, assim, na página de cantinho, eu botei um símbolozinho, né? Que acho que foi eu mesmo que desenhei, que é um símbolo trans com a libertação animal, né? É um símbolo trans com aquela setinha pra direita, a setinha pra esquerda com o cortadinho, né? Da cruz, né? E embaixo aquele símbolo, aquela cruzinha, e uma mão de uma patinha de animal dentro do círculo e uma mão humana, assim, né? Aí seria aí libertação para todos. Humanos e não humanos. Sexta página, é um escrito do Fábio da Silva Barbosa, né? Que faz o Zine Rebuco Caído. É, mais ossos vindos do leprosário crônico. Fábio da Silva Barbosa. Seu sorriso é desespero, mistura de sarcasmo e angústia. Nem ele conseguiria explicar quando se encolhe e põe as... Não conseguir entender o que sente, o que é. Várias interrogações. Perguntas sem resposta, para ele próprio, perdido em seu ser ou no não ser. Difícil compreender, impossível explicar. Gerações vivendo na infâmia, ciclos de furor. Labirintos de aflição por gerações infinitas, subtraídas e sonegadas, logradas e roubadas. Bucha de canhão por toda a vida morta, por toda inexistência, dor, engano, fraude. E aí, de fundo desse escrito do Fábio, tem uma capa de um zine dele, que é o Rebuco Caído, a capa do Rebuco Caído número 27. Que volume 1, que foi uma edição que foi feita em duas partes, volume 1 e volume 2. E aí a capa é um punk, assim, de moicano espetado, assim, né? De tipo de spike, né? Assim, né? Meio bem pequeno, mas ele tipo tem. Parece um rosto de uma múmia, assim. Não a múmia enfaixada, sabe? Quando você tira a faixa da múmia, fica só aquele bagulho ressecado, assim, né? Ele é tipo isso, esse punk, assim, o rosto dele, assim, né? Parece um rosto ressecado, cadavérico ressecado, assim, né? E aí tá escrito embaixo 5 anos, né? Que foi, acho que esse aí foi tipo uma edição comemorativa desse zine aí. E aí agora tem um escrito meu, vou completar a página assim embaixo, só que eu coloquei de lado assim, né? Ah, não, esse não é o escrito meu não, esse é o escrito da mulher que eu falei lá no início do livro que o cara me emprestou e tal, Maria Tereza Novelli. É, o tempo vai passar, mas não levará a mágoa. Viver o momento com todo o pensamento, afogado em silêncio, no painel da tristeza constante, olhos vazios, sonhos fugidos, perdidos pela vida, nesta contida agonia, todo o dia, vestindo tédio e dor. O tempo passará, tudo será relembrado, mas nada retornará. Dentro canta a triste canção, todo pensamento canta a canção do fim. Maria Tereza Novelli, A Voz do Meu Silêncio. Ah, agora tá o nome do livro dela. O nome do livro dela é A Voz do Meu Silêncio. Se der uma procurada na internet, acha. É tipo um livro, né, tipo, de galera assim... Sei lá, seria, não sei se esse é o termo underground, tá ligado? Que não é um livro que você vai achar em qualquer livraria, em qualquer coisa, em qualquer site, qualquer coisa. Tem que pesquisar certinho, vou escrever o nome dela certinho e tal. Vai ser um livro que você acha, tá aí na internet, algumas coisas sobre. Mas comprar o livro é difícil, deve ser esses livros com tiragem pequena, né? E aí em cima desse escrito tem um desenho meu, que é um punk... Em desespero, assim, com as duas mãos no rosto, assim, gritando, cabelo espetado, né, um jaco arrebitado, uma frase escrita na camisa ali, uns patches, os patches estão sem nada escrito. Se for um desenho que eu fiz, um rabisco, assim, rápido, desenho para cartas. Esse especificamente eu fiz para escrever uma carta que eu enviei pro Polalota. Costumava no final das cartinhas fazer, mandar uns desenhinhos assim, né? Aí, né, eu peguei e escaneei o desenho depois, né? Antes de enviar, né? E aí eu sempre salvo aqui, né? Eu sempre guardo os meus rascunhos e tal. E lá, e aí eu usei aqui no zine aqui. Tem alguma coisa escrito embaixo do punk, mas é bem pequeno, não dá pra ler aqui no tamanho do zine. Talvez no computador ampliado dê pra ler. Mas eu também tenho o original, né? Quer dizer, o original foi pro Polalota na carta, né? Isso que ficou comigo foi só tipo um scan, né? Mas aí aqui tá preto e branco. Esse foi feito que normalmente nos desenhos das cartas eu desenho a caneta mesmo, né? Esferográfica, azul. E aí aqui ele tá preto e branco e tal, né? Ah, é. Aí agora, essa outra página, a próxima página, já perdi o numeração, que a Nuzine não tá escrita a numeração, já perdi as contas, não vou ficar voltando pra contar de novo, não. Vamos falando a próxima e próxima e tal. Esse aqui é Pensamentos Inquietantes, é do Thiago, de Manaus. Thiago Core, Manaus. E aí tem um desenho meu de fundo. Esse aqui, depois eu descrevo o desenho. Não dá pra ver o desenho quase todo, porque eu fiz a colagem por cima, né? Esse aqui tá bem, o desenho quase todo tampado pela colagem. É um sentimento rasga na garganta, tão forte como odor sangrento, como a cor de um vulcão em erupção, explodindo como chamas que a fumaça penetra, nas mentes escorrendo pelo rosto tampado pela máscara que o sistema te programou para ser um nada, como um lubrificante para suas engrenagens funcionar e sempre te manipular. Enquanto isso, tudo justo é Deus, que é tão grandioso que por onde passa deixa suas vítimas, milhares e milhares de inocentes, das guerras de fome, da pobreza por todo o mundo, humanidades e humanidades sempre esmagadas. Rostos correndo de ódio no olhar, estratégias, linguagens em esperanto, preto e branco manchado, manchando o cenário das ruas, molotovs em chamas em direção aos fardas cinzas, sirenes ecoando, camburões cercando geral, corre, corre, pau, pedra, cacos de vidros espalhados, cabelos espetados, jacos brilhando, ação direta, revolta popular contra todo tipo de autoridade, Gênova, vários mortos, sangue escorrendo, coturnos marchando por cima de corpos, o confronto é sinistro, não pode vacilar, a luta nunca vai acabar, sempre vai brotar, de ódio e revolta, viva punk, lá revolta constante, Thiago Core, Manaus. E aí tem um desenho meu também, desenho de carta, aproveitei vários desenhos de cartinhas que eu escrevia, e aí depois eu, antes de ver as cartas, escaneava os desenhos, né, pra salvar aqui, como falei antes, e aí esse é um punk, assim, com todo de preto, assim, com, já com rebites, com uns spikes no ombro, não dá pra ver ele todo aqui, né, ele tá tocando um violão, sentado em alguma calçada por aí, né, cabelos espetados e tal, botinha, não tá de coturno, é uma botinha preta, e aí escrito alguma frase embaixo dele, assim, no lugar onde ele tá sentado, assim, mas não dá pra ler, só tem um lugar, dá pra ler assim, a existência, alguma coisa existência, e embaixo resistência, não dá pra ver o resto. E aí tem mais um escrito meu pra completar a página aí, né, esse é meu, outro eu confundi, com mais outro desenho de cartinha também. A prática se faz necessária como uma forma de resistência, relatar, denunciar e estar paralelo à ação direta. Mas enquanto ideais e posturas ficarem somente em falácias vazias, em ostentações banais, em visuais, letras, bandas e zines, muitos feitos por obrigação, uma futilidade em demonstrar e expressar quantidades, os ideais são realmente muito bonitos. Vai, Caxias. E aí o desenho, também é um desenho de uma outra carta que eu escrevi pra alguém, essa aqui eu não tenho ideia de quem foi. E aí é uns punks também atrás de um muro que eles grafitaram, assim, no muro, é um muro de tijolinhos, né, aquele todo de tijolinhos, assim, sem embolso, né. Ele tá pichado ali, grafitado, sei lá, resista, com umas letrinhas assim, bem arredondadas e meio com pontudas, assim, né? Algumas partes, né? Mas também não dá pra ver tudo, que uma parte da colagem tá por cima. São três punks. Um com uma brocha na mão, cabelo assim, tipo Black Power, né? Um rosto largo, assim, com narigão, bocão. E o outro com a garrafa indo pra boca, assim, de cabelo moicano, assim, meio bagunçado, assim, né, meio levantado, meio caído, com a tatuagem punks no pescoço, assim, e aí não dá pra ver o jaco, é um jaco preto, mas não dá pra ver, né, e aí tem o terceiro, assim, no lado esquerdo, tem o cabelo espetado também todo, e usa uma blusa, assim, de manga comprida, toda de oncinha, né, ou tipo uma vaquinha, sei lá, toda manchada, assim, né, com aquelas forminhas de igual desses animais, tipo, ou a vaca ou a onça, que não dá pra ver tudo, assim, né? A colagem tá por cima. E aí é isso. Próxima página. Esse é assinado e escarrado por Cris. Cris também de Manaus. Mente perturbada, indigesta, desbocada, corpo em ação e escarros na multidão, lascividade compulsiva, enfiando os dedos na tua ferida. Puta, louca, mal compreendida, sou tudo isso e mais um pouco, mas eu não sucumbo a teu engodo. Sai da frente que a bruxa tá solta, odiosa e mariposa. Eu não me encaixo, eu não me enquadro, que se foda a tua projeção. Aqui é mente em combustão e corpo em constante rebelião. Assinado e escarrado, Cris. Aí tem um símbolozinho que eu descrevi antes, mesmo símbolo. Só não. Na mesma ideia, na verdade, agora que eu percebi, tem uma diferença. Que esse aqui é o símbolo trans, aquele símbolo com as setas embaixo, em cima, do lado. No centro, no círculo, tem um HC. E em cima, a patinha animal, entendeu? É tipo um libertação animal, libertação de todos os hardcore. Digamos assim, foi uns símbolos que eu andei experimentando uma época e fazer uns cruzamentos assim, fazer umas simbologias diferentes, representando várias lutas ao mesmo tempo assim, né? Aí eu experimentei fazer umas mesclas aí, fiz alguns, aí coloquei alguns aí nesse zine aí. E aí nessa mesma página tem mais um escrito do Fábio da Silva Barbosa. Domingo Feliz, por Fábio da Silva Barbosa. Enquanto pais levam seus filhos para passear no parque, Silvio Santos joga aviãozinho de dinheiro para a plateia, que se acotovela pelas migalhas, e o fiel diz amém. Ele está jogado no canto, na sarjeta, pedindo uns cobres para comer. Os passantes avaliam o que vem no momento, desconhecendo toda a trajetória que o levou até ali. Desconhecem que existe uma história, uma estrada que destrói gerações. Muitos nem enxergam o semi-vivo. Ele vai morrendo de fome e indiferença enquanto os shoppings promovem mais um domingo feliz. Quem quer dinheiro? Aí uma interrogação. E aí nessa parte do escrito aí tem um desenho que eu fiz para a capa do zine dele. No reboco caído, não dá para ler aqui a numeração, 58, 28, 28 eu acho, é bocai de 28. Volta e meia ele me pede para fazer umas capas dos zines, eu já devo ter feito umas duas ou três assim, né? Que assim, as capas dos zines dele são feitas por parcerias deles, pessoas que escrevem para os zines dele, conhecidos e tal, amigos e tal, fechamentos e coisas do tipo. E aí ele sempre procura, né, pra fazer cada um, sempre tem um zine com uma capa diferente, né? E aí às vezes repete, né, o desenhista, né? Tem vários com o mesmo desenhista, assim, né? De números diferentes, né? Intercalados, sei lá. Ou aleatórios. E aí tem uns dois ou três que eu fiz, assim, né? E aí esse daí é, tem um desenho de é uma punk, assim, né? De camiseta, com um pet, assim, cabelo espetado, com os olhos fechados, assim, pintando o nome do zine, né, e o número do zine, reboco caído, número 28, né, com aquela hashtagzinha, assim, do lado do 28, é tipo um bagulho, não sei como te escrever isso, uma placa, né, duas placas, assim, em formato de triângulo, assim, uma para um lado e pro outro, né, porque eu tô desenhando ali, né, o nome do zine e o número. E aí tem um azinho na bola do lado, assim, na lateral desse bagulho. E aí tem um monte de imagem em volta do zine. Não vou entrar muito em detalhes todas as imagens, mas vou jogar assim uma ideia do que tem. Tem um olho em cima, no lado esquerdo. Aí tem uma mão apertando aquelas de buzina, tipo, que o pessoal usa muito em negócio de jogo, de futebol, que faz aquele barulhão, tipo barulho de caminhão, sei lá, ou barulho assim, uma buzinona que faz barulho. Só que do barulho dela, em vez de estar saindo três linhas, tá escrito resista. Aí do lado, assim, tem um cocô no chão. Acho que isso aí foi na época das Copas, eu acho que eu fiz isso aí. Então usei umas simbologias similares misturando. Aí do lado dessa buzina, assim, escrito resista, tem parece uma maçã. Na frente dessa maçã tem um cocôzão, assim, escrito legado. Que acho que é referência à Copa, o legado da Copa. Uma bomba, que é redondinha, com pavio, assim, tipo... Embaixo uma casinha, assim, tipo um barraco de favela, uma pessoa sentada na frente, assim, uma pessoa pobre, assim, né, em referência a isso. E aí, na punk que tá pintando, assim, o nome, assim, do coisa, tem tipo um PM, assim, vindo por trás, assim, como se fosse dar uma cacetada, assim, na pessoa, assim, né. E aí tem uma caveira também, uma chave ali, daquela chave de boca, né, de serve para desparafusar as coisas, né? E tipo, algumas partes não dá pra ver legal, que as letrinhas tá passando por cima, né, da colagem, né? Tem um foguete ali, um pessoal, uma pessoa ali com uma arma ali, com aquelas roupas tipo árabe, tá ligado? Uma alusão ao pessoal do Oriente Médio, assim, eu acho, né? Uma pessoa com uma máscara de gás ali, com cabelo espetado, só metade do peito pra cima. Aí mais uma outra pessoa com uma camisa enrolada na cabeça, assim, como se fosse um manifestante, segurando alguma coisa na mão ali que não dá pra entender muito bem. Umas estruturas rachadas, assim, tipo partes de um prédio, um muro ali por trás ali do desenho também, de vários desenhos, assim, um muro pegando ali por trás, né? Como se fosse uma divisão ali, né? E tal, é meio assim um monte de viagem ali misturada ao mesmo tempo ali no desenho ali. E aí vamos para a próxima página. Esse é do Dan, de João Pessoa. Aí tem dois desenhos assim que ele falou mais ou menos o que ele queria, que é uma coruja, que ele pediu assim, bota um desenho coruja que tem a ver, um pássaro, sei lá. E aí eu peguei um desenho do Cid, que é um punk aqui do Rio da Maré, que desenha pra caramba. Os desenhos dele é muito tipo realista, quase assim, digamos assim, né? Muito trabalhado nos traços, assim, né? E aí era um pássaro, eu não sei que pássaro seria, ou se é uma arpia, aquela da Amazônia, né? Ou se é uma águia, um falcão, algo assim com visu punk, assim, sabe? Tipo, as perninhas assim de pássaro, assim, mas com uma calça com um petzinho, assim, uma bermudinha, quer dizer, com um petzinho, e ela tá sentada num galho de árvore desenhando, como se estivesse desenhando assim, um mundo à sua volta, sei lá, ou alguma coisa assim. E aí tem uma camisa listrada, ela tá usando assim, né? Tem uns detalhes assim, riscado no pescoço, assim, né? E uma parte da cabeça dela é preta, uma parte branca, e o bico assim, né? Só dá pra ver um olho de um lado, né? Ela tá de uma perspectiva assim, meio de lateral, né? Sentada assim num galho de árvore, parece ter uma mochilinha nas costas também. Tem algumas coisas que não dá pra descrever muito porque a colagem também tá passando por cima. Mas eu tenho esse desenho aqui, acho que até o original, porque ele andou deixando um monte de desenho punk comigo aí uma época aí pra me guardar aqui, né? Às vezes as galera muda muito, roda muito, e aí às vezes precisa de deixar algumas coisas, né, parada com alguém que, né, que tem um pouco mais de estabilidade com essa questão de moradia, né? Aí ele acabou deixando um monte de coisa comigo aqui, né? Que ele tava sempre se mudando nessas épocas aí, né? E aí, é isso, aí não tem mais nada. Ah, um detalhe, todas as páginas do Zine são preto, fundo preto, com os desenhos e as colagens por cima. E aí essa é a mesma coisa. E aí, vamos lá. O encontro com a coruja sem amo. Já não se pode mais ouvir o canto dos bem-te-vis. A chegada à noite escura no centro da cidade, olhares hostis. As ruas, ora cheias de tudo, ora protagonizam o nada e ironizam a alternativa. Mercadorias, espaços comerciais, viciados, vencidos, petrificados, carbonizados, aniquilados, contaminados. Enquanto um bando circula e rabisca seu nosso traço realista, recorta seus corpos na sobreposição das colagens antiartísticas. Qual é a razão dessa dor que se sente, que se comunica? Me explica. Na correria, na presa, na atmosfera do som ligeiro que martela, provocando atrito moral, animal, dúvidas com palavras afiadas e de teor atemporal. Na boca do anarquista junk punk que rasga a garganta do genocida e esfola o corpo do neonazista que nunca estanque, mas espanque. Uma analogia aqui de espancar com punk, assim, é um S punk. Subversão à pátria no pano encharcado com gasolina, toca fogo na garrafa que arruína a bandeira e ainda brada, xinga, esbraveja, nega a nação. E que assim o seja, não pacifista a tua revolução, pois não é amada, e é assim armada sob a terra já calejada, nas mãos de quem usurpa esse pedaço que nada, colonização escravagista, catolicista, evangelista, protestantista, capitalista, neoliberalista. Eu protesto contra teu processo imperialista, tudo deve ser de todos, e nada deve pertencer a ninguém, espírito zapatista na rebelião cosmopolita de quem tem antipátria não legalista, o sonho dos não derrotistas, o suor que ainda lhe desce a testa. Entre o tédio, o fracasso e o sofrimento, nesta vida quem escapa à espreita do tormento, desce o amargo e prova o pavoroso lamento do pêndulo das certezas nas madrugadas, e entre vielas vês atônito que é chegada mais uma hora, espera o canto do bem-te-vir que não afaga, mas irrompe em meio às trevas, anuncia sem futuro a constatação em Saturno que devora seus filhos a seu turno. No desastre da guerra de Una, no encontro com a coruja sem amo, desando e perco o rumo. Biden, JP. Próxima página são vários escritos do Polalota, mais um desenho dele aqui de fundo, que é um punk assim de cabelo espetado, com um olho pintado de preto, como se fosse escorrendo, assim, né? Tipo, é uma, ao mesmo tempo uma maquiagem, parece uma lágrima, assim, né? Tipo, um dos olhos é preto, o olho esquerdo, né? De quem olha, né? E aí no outro, aí seis pontinhos na testa, como se fosse seis pinturas ou seis piercings, uma cicatrizinha em cima do olho esquerdo, e aí no olho direito tem uma tatuagem, né, uma pintura ou uma tatuagem ali, como se fosse uma parte, tipo uma seta, não seria bem uma seta, seria como se fosse uma seta, uma para cima e uma para baixo, uma em cima do olho, né, em cima da sobrancelha, e outra embaixo do olho descendo, assim, até perto da boca, assim. Aí aí um nariz grande, assim, saindo um piercing, uma boquinha, assim, preta, assim, né, sem lábios, assim, né, no desenho, né, só com alguns dentes aparecendo, assim, como se estivesse faltando dentes, né, só tipo uns 4-6 dentes aparecendo, assim, 4 embaixo e 2 em cima. Aí um cabelo espetado, assim, de cones, né? E aí um jaco todo arrebitado, assim, né? Todinho, as mangas, tudo. Um patch ali escrito da banda que ele toca, que é Ned Lut, no braço esquerdo. Um outro patchzinho no peito, assim, que seria um triângulo, assim, né? De cabeça para baixo, né? Não sei o que é que pode significar ali, né? E aí, numa parte do ombro direito do jaco, tem uma... É meio de oncinha, assim, essa parte, né? Aquela textura de oncinha. E aí, um cinto ali de rebite. Aí, uma parte da colagem tá em cima do desenho, dá pra ver. Tá escrito ali, D10, MMXVI1. Uma numeração dessas... alfabeto romano, né? Como é que fala? Essa porra aí. Eu já até me esqueci como é que é, grego ou romano, sei lá. Essa porra, aquela numeração X, V, I, I, tal, tá escrito ali. Deve ser a data de quando ele fez o bagulho lá, só que em alfabeto, sei lá. Já até me esqueci, tanto tempo que eu não tenho contato com essas coisas que já até me esqueci como chama, porra. Daqui a pouco eu lembro, mas aí também já é tarde. E aí vamos lá, são quatro, uma, duas, três, quatro poesias. Eu vou ler meio que direto aqui, porque toda acaba uma, tem o nome dele e a data. Aí setembro de 2009, dezembro de 2008, novembro de 2008, dezembro de 2008. E aí vamos lá. Poesia. Uma pergunta, na verdade, não expressei aqui. Isso é poesia marginal, poesia nua e crua, poesia canibal, antimídia sistemática, DIY animal para animal. Não escrevo para burguês, mas escrevo de burguês, da minha mente saem todas de um falho português. Próxima, sem rumo, criança com fome sem rumo. E em meio ao maldito consumo, criança confusa sem rumo, recrutada em boca de fumo. O que há com essa criança? Para que lado esse mundo balança? Pro lado de quem tem vida mansa. Se parar, ele sabe que dança. E dançar a marcha fúnebre é perder a esperança. Ideais. Zombam de nossos ideais, aqueles sujeitos no com suas vidinhas demais, nos julgam os marginais, nos tratam como animais, eles também são os tais, nos aceitando jamais, por talvez sermos iguais, e por nós tanto faz, vivemos como ilegais, não precisemos de nada mais, além de anarquia e paz. A última, bandeira irracional. A bandeira irracional está salva lá no alto. Enquanto isso, a seus pés, jovens morrem no asfalto. Foi de fome, foi de droga, disse um jornal por alto. Enquanto isso, lá no alto, um punk burguês boceja lendo troca a página sem dó. Sensacionalismo, só o acaso vai comendo, enquanto jovens vão morrendo. Aí D10-2008, é o Polalota, mais conhecido como Polalota na internet. E pessoalmente também. A próxima página é os escritos e desenhos do Walter Alves, né? Ou na internet, Alves Ávila, né? Quem conhece ele sabe que é o Walter Alves. Então vamos lá. Aí tem uns desenhos dele, os desenhos dele é complicadinho de explicar, que são meio, sei lá, surrealista, dadaísta, ou uns desenhos de expressão livre mesmo, assim, sem formas concretas, né, e tal, com escritos no meio, assim, né. Eu não sei como classificar, né, se é que isso pode ser, se é que tem classificação, ou pode, ou deve, ou foda-se, né. A ideia é essa, foda-se, é do jeito que é, e eu acho da hora. Aí, tipo, primeiro, assim, de fundo, assim, né, é um quadradinho, né, branco, com umas setinhas dando a volta no quadrado, assim, né, duas setas, uma pra esquerda, uma pra direita, dando a volta, se encontrando, assim, né, mais uma outra seta no meio, descendo, aí com uns olhos, dois olhos no meio, assim, com uma flecha, um dardo enfiado nos dois olhos, só a parte dos olhos, assim, aí depois mais um outro olho sozinho, com a mesma parada enfiada, assim, né, tipo, ou se fosse um alfinete, né, enfiado, assim, no olho, perto do olho, assim, né, escrito leia, saindo desse olho que tá sozinho, e mais uns outros riscos, assim, embaixo, umas ondinhas, assim, parecendo aqueles desenhos de criança de pássaros, assim, né, três, assim, né, como se fosse pássarozinhos, né, voando, mais um círculozinho ali com os riscos em volta, um outro ali com tipo uma escadinha com um espelhinho saindo dela, assim, né, e aí girando, assim, tipo, como se fosse na ponta, assim, como se fosse um galho saindo, uma fruta, mas não, ao mesmo tempo saindo, é uma espiral, assim, saindo da ponta, assim, né. E aí tem mais outro com essa ideia das setinhas em volta, várias setinhas em volta dando um contorno no desenho, mais uns outros riscos, uma reta, assim, depois vira essa parte, a colagem está pegando quase o desenho todo, então não vai dar para descrever todo. Aí uns galhos de árvore ali com umas coisas penduradas que também não dá para ler, o que está escrito também não dá para ler, amo alguma coisa, um balãozinho e mais umas espiralzinhas ali, mas o resto está coberto pela colagem. E vamos lá, rinoceronte peixe. Pequenos embaraços de uma solidão cadavérica, pequenos traços de uma vida em decomposição, pequenas rimas de uma morte finita, fim finita, pequenos laços de um compasso deslocado, pequenos rastros de uma larva sem anjos, pequenos rabiscos de uma poesia mal escrita, pequenos abraços de uma lesma africana, pequenos descalços nas vielas a voar, pequenos passos na harmonia desarmônica a cantar, pequenos ruídos na perda da tristeza que ri, pequenas anarquias no sugerir da coletividade, pequenos corvos no túmulo de Deus a crocitar, luaral, um antropólogo fez uma brincadeira com crianças de uma tribo africana. Ele colocou um cesto cheio de frutos junto a uma árvore e disse para as crianças que o primeiro que chegasse junto à árvore ganharia todas as frutas. Dado o sinal, todas as crianças saíram ao mesmo tempo de mãos dadas, e então sentaram-se juntas para aproveitar da recompensa. Quando o antropólogo perguntou por que elas haviam agido dessa forma, sabendo que um entre eles poderia ter todos os frutos para si, eles responderam: Ubuntu. Como um de nós pode ser feliz se todos os outros estiverem tristes? Ubuntu. Na cultura, Xhosa significa eu sou porque nós somos. O próximo é Vá Agindo. Uma banda, um nome, um título, uma rima, um risco, um disco, uma luta, uma flor. Sei lá, pode ser o que você quiser, uma folha, uma caverna, uma dúvida, uma poesia, uma saída, uma entrada, um ou dois, um Pedro, uma pedra, uma Ana, uma cama. Um, vá, a, Gina. Luaral, viva a liberdade de voar. By Avelis Sevilla, Walter Alves. As próximas duas páginas, a próxima página é escrito de tubarão, na segunda, na próxima, nas duas próximas páginas, o tubarão, que é o Gutenberg F-Lock, que é um cara aqui da cidade aqui, né, que já foi anarcopunk lá na década de 90 e tal, conheço de longa data, assim, né, na verdade conheci quase que dessa época, né, pouco antes, quando ele já tava saindo do rolê anarcopunk e tal, conheci ele. E aí, é um cara que eu sempre trombo por aqui, né? A gente toma umas aí de vez em quando no bar, eu faço camisas pra eles com ele com frequência e tal. Aí ele desenha, escreve poesia, já fez livro e tal, né? Mexe com cultura aqui na cidade aqui e tal. É um cara maneiro. E aí, aqui no, nessa primeira página tem um desenho dele, tipo uma tirinha, né? Só que a colagem tá por cima, não dá pra ver todo o texto, né? Os balãozinhos é ele mesmo, né? Se desenhou assim, uma caricatura dele mesmo, né? Tipo um cara com cara de tubarão, assim, né? Aquele bico de tubarão, cabelo preto, assim, um óculos, né? O bonequinho que ele fez da tirinha com a mão levantada pro alto, assim. E aí tá escrito tubarão anarco, e aí não sei o que lá, político que vai acabar com a corrupção no primeiro balão. Aí não dá pra ler tudo, porque lá tá escrito a colagem tá por cima. Mas a melhor forma de acabar com a corrupção é acabando com todos eles. E aí, Gutenberg F-Lock 2018. E vamos lá, os escritos. O fascismo é a boca do abismo, faminto por mais egoísmo. O fascismo te coloca contra o muro, o futuro se perde no escuro. O fascismo é o brilho do cinismo, bandido sem nenhum heroísmo. O fascismo te coloca contra o muro, o futuro se perde no escuro. Gutenberg F-Lock. Pela sombra vou caminhando, sou pela sombra boa, só o tempo voa. Pela sombra, vento que pensa, mento. Próximo. É, teu grande pesadelo. Teu grande pesadelo é não me ver caber no teu modelo. Próximo. O amor é esperado, ou cena extra. O amor é esperado como quem espera pela sexta. Às vezes vem embalado num filme como cena extra. O amor é esperado e pega a gente de surpresa. Às vezes chega apressado como forte correnteza. O amor é esperado e pega a gente de surpresa. Às vezes chega apressado como forte correnteza. O amor é esperado como ver o azul do céu. Às vezes tão sonhado como lábios sabor de mel. E aí na próxima página tem mais um desenho dele e mais uma poesia dele e um escrito meu aqui embaixo para completar a página. É isso mesmo. E aí, quando as máquinas param, inspirado em Plínio Marcos. Quando o sustento não chega em casa e o sofrimento vem e nos arrasa. Quando o governo diz que está tudo bem, mas não há emprego para ninguém. Quando as máquinas param. Quando o povo sofre, tão conformado, vivendo o silêncio do domesticado. Quando o horizonte está tão escuro e quanto mais temo pelo nosso futuro, quando as máquinas param. Gutenberg F-Lock. Aí o desenho é um punk, assim, só contorno daqueles desenhos, um desenho bem daorinha, né? Mas bem simples, assim, né? Só os contorninhos e só a calça que é preenchida, a calça preta com cinto de rebite. Tem uns braceletes de rebite, assim, no braço. E uma camiseta, assim, sem fundo, né? Também sem preenchimento, né? Com A na bola. Cabelo espetado, né? De aqueles moicaninhos que é só os conezinhos separados, assim, né? E ele tá de frente olhando pra quem tá lendo, umas argolinhas na orelha, um óculos escuro, um sorrisinho. Não espere, faça você mesmo, escrito assim num balãozinho atrás dele. Não espere, e embaixo uma faixinha, faça você mesmo. Aí tubarão 2018. E aí, o outro é um escrito meu. Eu li aquela poesia triste, ambientada em uma época passada em um rio, ao luar, em volta de árvores de uma natureza esplendorosa, mas em volta também de solidão, palidez, melancolia, paisagem de noite fria e sombria, quem dera, ah, hoje ao regozijarem os poetas de épocas mais antigas, onde a natureza era infinita com sua força e energia, onde a humanidade era só pontos perdidos em meio ao verde ou na escuridão da noite. Hoje, cidades infestam como pragas suas construções sufocantes, casas, prédios e lojas, amontoados cheios de uma pseudo-vida, hospitais enfermos, becos sujos e ruas fedorentas, onde a morte não mais espreita, predomina. By Caxias. E aí isso tem um fundo preto, só não tem nenhum desenho nessa parte. A próxima página são mais escritos meus, as duas próximas páginas, com desenhos meus de cartinhas também. Esses em quase todos, pelo que eu percebi aqui agora, até agora, foram feitos todos os desenhos que nas partes que eu coloquei desenhos meus, são desenhos de cartas, né? Eu aproveitei os desenhos que eu sempre enviava nas cartas, como falei antes, né? E aí no primeiro escrito aqui tem um desenho de dois punks, assim, com panos, máscaras no rosto, né? Cabelos, um de cabelo, dois, todos os dois são de moicano, só que o moicano de um é diferente do outro, assim, o formato do moicano, né? E aí não dá pra ver tudo, né? Dá pra ver, assim, um pouco os jacos rebitados, uns patches na camisa, tá ligado? Algumas tem um que é ocupando no rosto, é tipo uma camisa mesmo, né? No rosto, só na metade do rosto, né? Não é aquele... tipo ninja não, aquele só na metade do rosto mesmo. E aí tem alguma coisa escrita ali ou desenhada ali também, não dá pra identificar muito o que que é aqui, por causa que tem as colagens por cima, né? E no outro texto embaixo tem um outro também punk sentado assim, refletindo assim, mas também não dá pra ver, a colagem tá toda cobrindo ele. Então vamos aos escritos dessa página. Mais uma autodescoberta introspectiva. As fronteiras entre o que é íntimo e o que é público ficam borradas. Intimidades são transformadas em coisas públicas. E aqueles que se recusam a publicizar sua intimidade, vistos como pudicos e reprimides, necessidades de uma limpeza psicológica, certamente precisam ser aptos ou nos libertamos de sentimentos opressivos, emoções reprimidas e caminhos tortuosos. Existe uma fome de ser, permanentemente olhando para trás, para dentro de nossos passados. Em vez de vermos outros horizontes vindos de outras experiências, encontrarmos possibilidades novas para nossas vidas. Substituímos o ser uma overdose de adoração ao próprio umbigo e autodescoberta. Borramos a diferença entre os dois, verdade e culto ao ego, de modo que a verdade passa a ser equacionada, manifestações egóicas se tornam espelhos de aumento, refletindo a si mesmos de volta em um tamanho maior, egocêntrico, descontextualizando a autorrevelação, uma importante parte de qualquer ser esclarecido e autocrítico. A próxima. Manhã após amanhã. O cenário é deprimente. Olhar para fora é suficiente para me fazer duvidar e rastejar de volta para os meus limites. Outra embalagem vazia. Sento-me e pergunto, onde foi parar a minha vontade? Correndo de pesadelos, escapando do desespero, mergulho no autoesquecimento. Mas quando eu desperto, ainda estou aqui, num voo sem fim, no horror da minha mente. Considero uma maldição do tipo mais traiçoeira. A realidade só me faz lembrar como as coisas nunca serão. Procuro, mas é só o esquecimento que eu encontro. Uma nova dor ressuscita para todos que estão abatidos, vivendo em um mundo cheio de fantasmas do medo. O assassinato da minha memória vem junto com tudo o que amava. Pai Caxias. É a próxima página, é mais um outros dois escritos meus. Tem um desenho também de cartinha, que é... é um punk mijando na parede, assim, do mijo dele tá saindo, ele tá tipo desenhando com o mijo, assim, né? Um A na bola e um punk, escrito punk embaixo, assim, né? Aí é um escrito todo escorrido, assim, né? E aí o punk tá de moicano, sim, com a cabeça, com a barba e o cabelo crescendo, assim, né? Só aqueles pontilhadinhos, assim, como se estivesse crescendo os pelinhos já. Um brinquinho na orelha, né? Ele tá com o rosto, com os olhos fechados, assim, né? Tipo, enquanto ele mija, assim, né? E aí tem um jaco preto, com os patches, sem nada nos patches, o patch tá tudo em branco. Isso aí deve ter sido as coisas que eu fazia, era tipo os rascunhos, né, pra mandar nas cartas, né, aí acabava não botando nada, já tava sem o que botar pra não ficar repetido, botar sempre as mesmas frases, mesmos bagulho de banda e tal, né, aí acabava não botando nada às vezes assim, né, ou se a pessoa que pegasse o desenho quisesse a critério dela colocar alguma coisa ali, ficava por conta, né, e aí só preencher. E aí no Jaco tá, ele tá de lado assim, né, mijando assim, né, e aí no Jaco das costas não tem nada, tem mais dois no Jaco assim no peito, assim, um no peito e um na barriga, e um cinto de rebite com uns rebites que é quadradinho e um outro cinto de rebite que é rebite redondinho, e aí só mostra aí da cintura pra cima. E aí vamos aos escritos. Confissão misantropa. Seu café da manhã é uma dose para as consequências de existir. Às vezes é o que ajuda, mas dói mais. Brincando de cabo de guerra, sente-se como a corda está no limite, mas continuam puxando, está perdendo a sua mente. Se esconder na parte de trás de uma caverna, no topo de uma montanha, onde ninguém o pode ouvir, onde ninguém o pode ver, talvez esteja apenas cansado. Antissocial chama-no, gostar apenas de si mesmo. Uma operação solo, sozinho apenas, é mais confortável. A apatia lhe obtém o melhor, e está tão cansado de falar dos seus problemas. Pessoas são odiosas, destrutivas e gananciosas, orgulhosas e ingratas. O mundo seria melhor sem nós, seres humanos, um desperdício de ar. Nenhum digno de confiança, chamam-no de antissocial, mas esta é apenas uma confissão misantropa. De qualquer maneira, é uma operação solo, muito mais confortável sozinha e muitas doses no café da manhã. E a outra é atitudes no dia a dia, algo próximo e cotidiano do aqui e agora, mais do que quando a revolução chegar, a contracultura em movimento, a maneira de fazer as coisas. As revoluções não vão acontecer só porque cantamos sobre elas. Próxima página é mais uns escritos do Walter Alves e mais dois desenhos dele. E aí os desenhos é aquele mesmo esqueminha das setinhas rodeando o desenho assim, né? E ao mesmo tempo os desenhos saem delas, né, da setinha assim. E aí tem um balãozinho escrito em cima, voe, e um olho do lado desse balãozinho, com uma seta saindo do canto esquerdo dele, e uma outra seta saindo assim, várias curvinhas, e aí a seta vai virando várias pontas para vários lados assim, né. Quem já viu os desenhos de Walter Alves, mais ou menos dá para imaginar, né. E aí um monte de aqueles rabisquinhos ondulados assim, parecendo pássaros, né, vários assim, tudo enfileiradinho. Um círculo assim com os riscos, como se fosse algo passando assim, né? E uma árvorezinha ali sem folhas, né? Só os galhos assim, né, embaixo. E aí tem mais outro, no mesmo esquema das setinhas em volta, e essas setinhas vão, delas vão saindo desenho, né? Vão saindo os desenhos assim, né? Tipo, elas vão indo e, ou não sei se começa na seta ou termina na seta, né? Começa o desenho, depois vira uma seta e termina assim, né, com aquela ponta de flecha assim, né. E aí nesse, na parte de cima tá escrito faça você mesmo, dentro de um balãozinho, e aí algo pendurado ali, como se fosse, parece uma faca ou um cone com uma metade de uma lua, algo assim, tá ligado? E aí no outro, circulado pela seta assim, num quadradinho assim, meio retângulo, tem um retângulo na verdade, né, não um quadrado, é um retângulo. E aí tem uma árvorezinha também ali depenada, sem folhas, só os galhos secos assim, né, como se fosse essa ideia. E embaixo tem outras setas assim, você tem várias setas circulando ali e vão formando um desenho ali no meio ali, meio aleatório assim mesmo, meio sei lá, sem uma forma definida, e dê pra identificar o que é, né? Com várias escadinhas, uma forma ali, que eu não sei dizer que forma seria essa, com um quadradinho, com um retângulo no meio preto, assim, como parecendo uma janelinha, né? Como se fosse uma construção meio louca, meio torta, assim, né? E aí depois vem mais duas setinhas e uma espiral ali em formato, só que ela não é espiral redonda, né? Aquela espiral vai fazendo o formato da espiral, só que triângulo, assim, triangular, né? E vamos ao escrito. Cadáver do ser. Uns estão rindo, outros acordando. Uns estão indo, outros voando. Uns estão caminhando, outros masturbando. Uns estão entrando, outros deixando rastro. Uns estão cagando, outros mijando. Uns estão voltando, outros observando. Uns estão partindo, outras pessoas esperam. Uns estão descobrindo, outras pintando. Uns estão morrendo, outros sepultando. Uns estão florindo, outras primaveriar. Uns estão escrevendo, outros sendo verão. Uns estão recitando, outros esculpindo. Uns estão lavando, outros sujando. Uns estão sendo, outros apenas tendo. Uns estão flor, outros resta. E de flor, resta em resta, vou ficando aqui, ou melhor, vou sair à rua, ver a beleza da floresta urbana. Cadáver do ser e do ter, eis a questão. Luaral, qual é a ação normal dos que não foram agraciados pela mãe natureza com riquezas naturais? Demolir todas as chances de evolução dos que foram. Não se esqueça de que o capitalismo se resume a uma corrida suja rumo ao pote de ouro, onde qualquer fim independente justifica os meios. Entre outras coisas, a proibição global da atualidade funciona como uma grande sabotagem mundial contra os países neocolonizados. Eduardo. E agora, nas três últimas páginas, é um escrito do Coqueiro, que ele fez dentro do cárcere, em Mocove, lá na Trinidad, Beni, na Bolívia. Aí, eu acho que Mocove é o nome da prisão, não sei, Trinidad, algo como bairro, e Beni, cidade, né, Bolívia e estado, não sei, alguma coisa assim, bairro, cidade, estado. É cárcere de Mocove, Trinidad, Beni, Bolívia. Aí eu não sei, porque tem países que é diferente essas nomenclaturas, essas definições das localidades, né, e tal. Ela muda de lugar para lugar. Inclusive aqui dentro do Brasil mesmo tem umas definições diferentes, né? Lá pelo Centro-Oeste mesmo, que eu tive de rolê recente, é meio assim, né? Brasília, né? Tem umas coisas diferentes, é bem diferente as nomenclaturas das regiões, né? Ali das localidades, né? E aí vamos lá. Aí aqui tem, vai, que acontece. Aí esse escrito aí é tipo uma poesia, meio com relato, né? Fala sobre várias questões aí dentro aí. É um pouquinho grande, né? Vai pegar em três páginas, né? E aí tem uns desenhos dele, tem vários desenhos dele que ele fez dentro do lá do presídio. E aí o primeiro desenho é um desenho de várias cenas ali, tem vários escritos assim. Kenup, capoeira, algumas coisas que eu não entendo, macumbeiro, favelado, quilombola, resistência. E aí é um punk assim, tipo mexendo no lixo, né? Eu acho, né? Que dá pra entender assim, né? Fazendo algumas coisas. E aí ele tem um visualzinho lá de jaco, com uns rebites, uma receita de saia, kilt, né? Que é skilt, com cintos rebitados assim, né? E é um desenho mais de contornos, né? Tem mais algumas coisinhas escritas ali, mas assim, não consigo ler aqui no tamanhozinho. Talvez no desenho original dê pra ler melhor. Aí embaixo tem um outro desenho, que é tipo um desenho que ele fez num caderno, né? Porque ele mandou a foto pra mim e eu coloquei, né? Que a maioria desses desenhos que ele mandou foram tudo fotos, né? Não tinha como ele escanear nem nada assim, né? Então é tudo foto, né? E esse daqui dá pra ver o bagulho do caderno, assim, né? Aquela espiral do caderno. E aí é um desenho de capoeira. É o amor por el todo. E aí tem uns coqueiros, assim, né? Atrás, uns caras jogando capoeira, assim, no centro da página, assim. Resiste a tudo. E aí tem um dando um mortal, né? Tipo aquele mortal que o pessoal dá nas capoeiras regional, né? Não sei exatamente como é o nome, né? Aí um ali tocando berimbau. É só a silhueta, assim, dos desenhos. Dá pra ver alguns traços, mas a maioria é só a silhueta. E aí uma mina ali embaixo fazendo um movimento embaixo, né? O cara dando um mortal por cima e ela fazendo um movimento por baixo ali. Não lembro qual é o nome desse movimento agora, mas faz tempo que eu não tenho contato com capoeira. E aí uma outra sentada num tambor, o tambor tá deitado, tipo um atabaque, mas deitado, tocando ele deitado. E um outro ali que a colagem tá por cima, não sei se ele tá segurando o berimbau também, ou que instrumento ele tá tocando. Ele tá ali atrás das colagens, né, das tirinhas. E aí, essa é na primeira página. Aí eu vou falar todos os desenhos, depois eu vim lendo o texto todo numa uma coisa só, porque vai pegar tudo. Aí tem mais um outro desenho depois, que é também um desenho ali meio rabiscado, assim, né? Ele todo rabiscado, não tem muito preenchimento, mas contou, né? Tipo um sol grandão pegando uma boa parte da folha, assim, né? E acho que é um desenho com alusão à capoeira também. Tem um cara de fundo, assim, de dreads, com um visual, assim, meio bem... ou indígena, ou afro, assim, né? Com aquelas pinturas e aquelas coisas no corpo, assim... Não sei descrever, não sei nomear essas coisas, né? Ali no braço, no coisa, e aí, tipo, a colagem tá pegando um pouco da parte do desenho, tem um bebezinho ali, uma criança ali, no desenho, bem aleatório, assim, né? Imagens, assim, dentro do desenho, assim. E bastante riscos ali, né? Que talvez dê pra... aqui não tá dando muito pra identificar a causa da colagem. Aí embaixo tem mais outro desenho, que é uns punks, assim, sentado em volta de uma fogueira, um com berimbau, uma mina assim segurando um berimbau, um outro punk ali que é sentado de frente para quem lê, um outro mais assim grande, assim com o corpo bem grande assim, né, forte e gordo assim, né, com uns dreadzinho curtinho na cabeça, uma tatuagem ali no braço, que não dá pra identificar o que que é, no braço direito, né? Ele tá virado, tá de lado pra quem lê. E a mina também, que tá sentado com o berimbau também. E aí tem uma fogueirinha no meio, estão uns bancos ali. E aí em volta deles tem, tipo, várias cenas, assim, né? Uns barracos ali com várias coisas de punk, assim. Pichações, escritas. Anabola, uma bike ali dentro. Uns pássaros voando, uns prédios mais ao longe, assim, alguma coisa lembra, parece alguma coisa tipo igreja, catedral, sei lá, alguma coisa assim, né? Avião, helicóptero, umas usinas bem lá de fundo, um sol ali e um escrito também bem pequenininho ali que não dá pra ler o que tá escrito. E aí na próxima folha, e esse desenho tudo é feito numa folha, aquelas folhas toda quadriculadinha, né? Eu não sei para que serve exatamente essas folhas, não, mas galera que desenha usa, né? Porque você pode preencher, você pode fazer umas técnicas de desenho que você usa cada quadradinho, você vai encaixando as coisas e aí você consegue ter precisão em algumas coisas. Eu perdi muitos anos, já tive contato um pouco com isso, mas nem sei como chama isso aí. Mas aí ele não usou nada disso para fazer os desenhos dele, não. Só pra dizer o fundo, que a folha, assim, é toda, né, quadriculada, né, a folha, assim, né, os riscos, né, na horizontal e na vertical, e forma aquele monte de quadradinho. Isso aí serve como medidas, às vezes, para algumas técnicas de desenho, né. Inclusive, já conheci um pessoal que desenha na parede, faz todos esses riscos aí primeiro, e depois vai desenhando. Aí serve para você fazer, manter as proporções, né, manter as proporções todas iguais. Mas eu achava muito complicado, e dá mó trampão fazer isso, riscar tudo isso, aí depois tem que apagar tudo isso, né, e tal, fazer uma limpeza e tal, eu achava mó trampo, né, e tal. Mas assim, caso de arte punk, foda-se, deixa tudo lá mesmo e não tem esse problema, não, fica, dá até um visual, uma estética da hora, né, aquele monte de risco ali e tal. E aí tem mais dois desenhos dele, o próximo desenho é Somos Como Flores em Albazoeiro. E aí um punk também, assim, bem magrelo, assim, ou pode ser uma punk, ou independente do gênero, né? Tá sem camisa, né? Tem uns seios, assim, né? E é bem magrelo, a pessoa com os dois sacos saindo de dentro de uma lixeira, com um saco de lixo em cada mão, assim, dois sacos, assim, com o símbolozinho da reciclagem em cada saco. E um cabelo espetado bem grande, assim, bem grandão mesmo, aqueles tipo... lembra um pouco... assim, o formato é diferente, mas no tamanho lembra um pouco aqueles do Ataque Epilético, né? Aqueles bem grandão, assim, né? E aí só dá pra ver das canelinhas pra cima, assim, do punk, assim. É uma lixeira bem grande, bem, parece que a lixeira é até maior do que o punk, assim, né? Mas como ela deve estar cheia de lixo, parece que tá saindo. Só dá pra ver das canelinhas pra cima, né? E aí tem um cinto de spikes, assim, em volta, assim, e tá sem nada na parte da cintura pra cima. E aí tem um saco de lixo bem grande, que é do lado da lixeira, e a tampa. E é aquelas lixeiras de metal, né? Que aqui tem umas de plástico, né? Mas costuma ver muito nos desenhos animados, né? Com aquela tampa, com aquela alçazinha assim, né? Mas tem umas de plástico, né? Às vezes eu esqueço porque eu nunca tinha visto de metal, mas de plástico eu já vi bastante. Às vezes você vê por aí, as pessoas têm em casa, você vê na rua, né? O pessoal quando bota o lixo pra fora. E aí tem umas mosquinhas ali também, saindo dos lixos ali, voando, uns risquinhos assim, como se fossem elas voando assim, né? E aí um sombreado ali, saindo da lixeira ali, bem da hora. Esse desenho é muito da hora, eu já fiz até tela dele, pra pet. E aí no final tem mais um outro desenho, que também tá bem pequeno aqui no zine, é também mais um outro punk assim, de kilt, né? Sem nada por baixo, assim, as pernas sem nada, de coturno. Aí uma perna tem um espelhinho saindo da perna, assim. Tá de jaco, mas não tem nada assim no jaco, só uns riscos pretos, umas pinturas pretas no jaco, assim, pra ser aquele escuro, né? Com umas luzes, assim, né? E uma arma apontando, tá? Numa posição, assim, como se estivesse apontando uma arma. De lado, pra quem lê, né? E apontando uma arma, assim, pro lado esquerdo. E aí tem uns escritos em volta, que é mais ou menos, vou tentar ler aqui porque é pequeno. Ni homens ni mulheres degenerados. Nuestras biologias não são delimitações para nossas subjetividades. E acho que é isso aí que está escrito. E aí tem um azinho na bola, um círculo cortado ali em alusão ao, né, acho que é o niilismo, né, o nada, né, que é o símbolo matemático lá do vazio, né, eu acho. Que é um círculo cortado, né? Aí um símbolo é um hardcore ali, um HC dentro do círculo. E um Ezinho de igualdade, né? Quality dentro do círculo também. E aí vamos ao escrito, que aí termina esse zine aqui, que já foi bem longo, né? Carta bomba. Cárcel Demokov, Trinidade, Beni, Bolívia. De coqueiro. Para os supostamente livres e descolonizados. Levanta-te, levanta-te. O sangue escorre, levanta-te. A vida se extingue. Violaram a nossa mãe. Nos arrancaram de seus braços. Nos fizeram crer que éramos bastardos. Que ela queria nos matar. E tentaram matá-la. E tentaram matá-la. E tentaram matá-la. Mas ela não morre. Mas ela não morre. Mas seu recordo existe. Não morre. Ela não morre. Levanta-te, levanta-te. O sangue escorre, levanta-te, a vida se extingue, vivíamos livres, nossa mãe nos cuidava e alimentava, nosso pai nos ensinava e aconselhava, o cosmos era nossos avós, a nossa família, a liberdade, nosso tesouro, a festa, nosso ritual, a livre sexualidade, nossa natureza divina, o gênero não nos assolava, compartilha era nossa economia. O respeito aos animais humanos e não humanos, às plantas e à natureza, nossa filosofia. O bem de todos, nosso cotidiano, até que chegaram os grilhões, até que chegaram as correntes, até que chegou a noção do bem, até que chegou a noção do mal, até que descobrimos que éramos maus. Nos caçaram, acorrentaram e sequestraram, nos levaram ao outro lado do mar em sótanos de navios. Nos lançavam ao mar furioso para acalmar seu karma, afogando os nossos diante de nós. Nos venderam e escravizaram. Venderam nossos filhos, familiares e amigos. Nos estupraram, chicotearam. Arrancaram nossos dentes, costuraram nossas bocas, cegaram nossos olhos. Nos amarraram a cavalos, nos mataram, mas não morremos. Não morremos. Revivemos. Ressuscitamos, recriamos-nos, criamos samba, forró, funk, axé, batuque, maracatu, baião, candomblé, macumba para resistir à moral cristã, macumba para fazer-nos lembrar quem somos, quem fomos, de onde viemos e por que estamos aqui, de nosso painho e nossa mainha, que a vida é nosso maior tesouro, e por ela morremos, e por ela matamos, nossa eterna dança do caos, e assim criamos capoeira e resistimos, e lutamos por mais de 400 anos e seguimos lutando, enquanto lutávamos, criávamos. Criamos arte, criamos vida, criamos existência, criamos resistência, criamos palmares, criamos quilombos, criamos milhares, criamos favelas, criamos milhares, criamos. A criatividade é a nossa arma. subvertemos tudo, subvertemos o punk, subvertemos para escrever Knup. Como crianças brincamos com as regras desse mundo, e sorrindo, burlando-nos e escorregando, sobrevivemos, dançamos e pogamos nessa eterna dança do caos. Essa é a nossa história, nosso destino, nossa sina, a história de nossa raça, a história da raça humana, amada e odiada nessa carta bomba. Coqueiro. Coqueiro preso desde 31 de outubro de 2017 no cárcere de Mocoff, Trinidade, Beni, Bolívia, acusado de assassinato de um pedófilo estuprador de crianças. Está precisando de ajuda financeira, sua família não tem condições de ajudá-lo, principalmente a essa distância. Aí tem um contato dele no e-mail da época ali. E aí acabou esse zine aí. Foi o zine Fluir Indômito, 20 páginas. Eu tinha falado que 10 páginas lá nisso, 20 páginas, porque contar cada folha como lado da folha como página. Aquele é em formato, né, A4 dobrado no meio, né? Aí dá 20 páginas, né? São 10 folhas, né? Frente e verso, 20 páginas. Conturbado o íntimo do ser humano, convivendo num lugar onde as esperanças são construções palpáveis. Onde o amor encontra espaço para amar, onde o ódio é arma de palavra que destrói e que tenta nos deprimir. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos levantando em ódio contra a mesmice que nos marca e aliena. Resistiremos ao cotidiano subjugo, sairemos da escuridão que fomos. Jogados como espaço único para se sonhar, jogados como espaço único para se sonhar. Seu capital perpetua a miséria de muitos e eleva outros ao mais alto grau de riqueza. Esse é o preço que o Estado e as multinacionais querem pagar. We'll be right back. acompanha. 1964, tortura institucionalizada. Los foros, donde lejos, volcarada, en dos momentos. Como coño, le hemos tapado, como estos en ser humano, alentado. Foi submetida a choques elétricos em vários lugares do corpo. Os gritos da torturada eram amplificados para que os mesmos fossem ouvidos pelo seu marido. Esse agora é um zine, Meu Pedaço de Amargura. É um zine HQ, né? Foi feito tudo à mão, tudo desenhado à mão, os quadrinhos todos e alguns desenhos que tem dois textos, né? Assim, eu coloquei para complementar o zine, né? Para ficar só a história em quadrinho, né? Para dar uma acrescentada assim no conteúdo, né? E tal. E a história em quadrinhos é uma poesia, né? Que fica nos quadrinhos, cada quadrinho com um trecho da poesia, como se fosse o pensamento do protagonista, né? Que é uma punk gorda e negra, assim, né? Mas pode ter outras perspectivas que quiser, é livre para, né, classificar como quiser, né? Mas a ideia que eu fiz foi essa, assim, né? Daí vai mostrando os rolês, né? Pela City, assim, trombando outros punks e tal, rolando algumas tretas e tal, né? E aí não tem muito texto, né? E aí eu vou ficar mais na descrição dos quadrinhos, assim, né? Quando for necessário mais, né? Porque também já foi bem longo até agora esse último zine aí, pensei até que ia ser menos, né? Acabou sendo bem bastante, teve bastante conteúdo, né? Que tinha bastante escrita e bastante imagem para descrever, né? E aí ficou bem longo, né? E aí, né, esse episódio do programa vai ser bem grande. E aí, quem tiver paciência, vê. Ou quem não tiver, para, volta que vai estar rolando. E aí mais os sons, né? Vai ficar bem longo. É aí que não pode faltar, né? Os sons é a trilha sonora, né? Seja durante e entre algumas partes, né? Mas aí vamos lá. Aí a capa é o seguinte. É vários punks num rolê assim, tipo de floresta, de mata, assim, tá ligado? Que assim, a perspectiva, quando eu fiz esse zine, eu tava meio querendo, sei lá, sair fora da cidade com um rolê assim. E eu vivia vários momentos assim, ocupações que misturavam uma coisa urbana, meio rural, assim, né? E é um rolê muito massa, assim, né? Com natureza, que tem mais contato de natureza. Rolê de ocupação que só concreto, às vezes, era complicado, né? Tipo, ter que plantar, mas ter toda uma dificuldade ali para desenvolver as coisas. E quando você já tá próximo da natureza, é muito mais fácil, né? Menos difícil, né? E aí a perspectiva da capa era o seguinte, né? Com esse rolê assim, de ocupação, vários vertentes. O pessoal faz de sonoridades que as galera faz assim quando no universo do acústico, né? Quando sai do universo eletrônico, né? Dos eletrônicos, sei lá, né? Tem mais diversidade, assim, né? Acaba tendo de se batucar com qualquer coisa, se tocar com qualquer coisa, né? Se der pra fazer som, né? E tal. Então aí capa meio que nessa ideia, né? É num lugar assim cheio de árvores, né? Árvores com folhas, árvores só galhos e tal, né? E aí tem uns punks em volta de uma fogueira dançando assim, né? Um punk negro, uma punk assim, né? Dançando com toda de preto assim, com um pet no casaco, um cintinho de rebite, tá descalço. Um pet na calça também, né? Mas tá descalço. Aí tem uma outra punk, assim, de... Ou um punk, depende da perspectiva. É... De saia, assim, kilt, né? Com cintos de spike e rebite no mesmo cinto, né? Uns rebites redondos, né? E aí tá com a meia rastão rasgada em algumas partes, na canela, na batata da perna, assim, tá descalço também, né? Pisando na terra. Geral, assim, a ideia do desenho aí, alguns não dá pra ver, né? Que o desenho, só ampliando bem, que dá pra ver. Todo mundo descalço, né? Contato com a terra e tal, aquela coisa assim, bem da hora. E aí tem umas variadas árvores de fundo, aí outros punks lá no fundo tocando vários instrumentos, um com um latão ali, uma parte do nome tá em cima do rosto dele, assim, ele tá com umas baquetas e um latão, que é esse latão grande, assim, de tipo de óleo, né? Aqueles latão bem grandão, né? Tá tocando ali. Tem um outro lá com outro instrumento de batuque ali, que acho que eu desenhei bem aleatório, não sei se teria um nome para esse instrumento. Tem um outro mais à esquerda, assim, com pandeiro. Esse que tá com... Esse que tá... Aí tem um outro fazendo malabares com fogo ali. E aí o que tá com outro tamborzinho menor ali tem dread. Tá com uma camiseta de cor clara. Não tem pets. Tá com as baquetas na mão. O outro todo de preto ali fazendo malabares de fogo. Com uma meia listrada ali. Todo de preto. Bermudinha preta. Camiseta preta. Sentir rebite. Barbudo. Com cabelo curto. E um outro mais à direita... sentado tocando violão, né? Com o cabelo assim, aqueles cortezinho quadradinho, né? Com negro assim, né? Com aquele corte quadrado assim, cabelo bem crespo, né? E quadrado assim, né? Não sei qual é o nome desse corte, né? Mas e aí um jaco arrebitado ali, e ele sentado ali com as pernas cruzadas tocando violão. E a punk de kilt, esqueci de falar, tem uma tatuagem da expansão no braço direito, ela tá com uma garrafinha na mão ali, que ao mesmo tempo pode ser uma sacolinha com alguma coisa ali que ela tá segurando ali, né, em frente à fogueirinha, e ela tá com o cabelo espetado, um moicano espetado, e tem um costeletinha ela, e ela é bem gordinha assim, né, mas pode ser ele também, caso queira, né, é livre pra interpretação. E a outra é... Ela tem um Black Power, né? Ali, né? Uns traços bem fortes, assim, né? De negro. E aí tem perto da cordinha, tem uma garrafinha ali no chão, uma garrafinha tipo ornamentada, assim, né? Como se fosse uma de artesanato, né? Com aquelas coisas em volta, assim, né? Umas pinturas ali em volta da garrafa, né? E aí tem o nome do zine, assim, que ele pega a capa do zine, ela é na horizontal, aí o nome começa assim, meu pedaço de, pegando, né, na horizontal, e aí na vertical tá a amargura, assim, né, vai tipo como se fosse contornando o zine. E aí zine HQ, porque o zine é todo na horizontal, na vertical, mas aí a capa vai na horizontal e depois vira na vertical, assim, escrito zine HQ zine, com uma hashtagzinha assim. E embaixo, no pé da página, assim, embaixo da fogueirinha onde os punks estão dançando, assim, tem uns galhos de árvores retorcidos, assim, né, secos, e quatro crânios de caveiras, assim, e tipo, como se estivesse acima de um tronco de árvore, mas desse tronco de árvore vira uma cabeça de um pássaro, e de dentro da boca desse pássaro, ele tá com a boca aberta, sai um olho. E aí é mais ou menos por aí a descrição da capa, né. Tem bastante informação, então o legal é mesmo visualizar, né? A maior parte do zine eu vou dar só um apanhado do que cada imagem, porque ele é muito, né? Tem muito rabisco, muita informaçãozinha que eu vou botando ali no meio dos quadrinhos ali, né? E tal, né? Apesar de não ser um trampão de um desenho, né? Super complexo, mas tem bastante detalhes, né? E aí a segunda página é um outro desenho meu, são três minas punks, assim, que eu fiz na época que eu tava dando, nessa época que eu fiz esse zine, eu tava dando, uma, assim, maioritariamente no rolê, as pessoas que colavam comigo eram mulheres, assim, punks, né, é, algumas pessoas trans também, mas assim, colava muito com um coletivinho, um coletivo desse punk feminista lá no Batam, em Realengo, né, que é na zona oeste do Rio de Janeiro. As minas tinham um coletivo, lá morava duas punks lá vizinha uma da outra, eu colava sempre na casa dela, colava outros punks lá e colava bastante minas, né? E elas tinham um coletivo lá, não cheguei a participar de nenhuma atividade diretamente que elas fizeram, né? Não sei quantas elas fizeram, se fizeram, mas eu sempre colava com elas, né? Eu sempre tava colando por lá, dando rolê com elas e em vários outros lugares também, né? E aí, eu sempre gostei de desenhar o que tá à minha volta, né? Sobre os punks, assim, né? Qual os tipos de punks que eu tô mais cercado, né? Então, foi mais esse um rolê, assim, que nessa época eu fazia bastante desenho das punks, assim, que era o pessoal que tava à minha volta, né? E aí, são três punks, assim, três punks, assim, que seriam gordinhas, né? Que também era a estética das minas, né? Da época, assim, né? Ou gordas, né, pra quem prefere, né, mas sem tentar ser mais, diminuir ou aumentar, né, mas, tipo, aí vai de cada um, né, as perspectivas, né, e aí é uma punk, assim, ela tá tomando alguma coisa de canudinho, cabelo espetado, óculos escuros, assim, caído, assim, um pouco caído, né, não tá tampando os olhos dela, tá, assim, tipo, no nariz, na ponta do nariz, né. E aí ela é bem chuchudinha, assim, com as bochechas, assim, né? Tem várias coisas no pescoço, assim, de cordões, assim, né? Ou pode ser de rebites ou bolinhas, né? Aqueles cordões de bolinhas, são vários, assim, uns três ou quatro no pescoço. Aí dá pra ver um pedaço do jaco rebitado ali, o seio dela, assim, um pedaço, assim, tem um pet costurado. Mas ela, no copo, na mão que tá segurando o copo com o canudinho que ela tá bebendo, tem um bracelete de spike e um outro de rebite. E aí a punk, essa tá de lado esquerdo, atrás tem uma punk de frente, que ela tem umas tranças afro, assim, né? Não seria dread, seria um outro tipo de trança. Todo assim, eu tentei desenhar alguma coisa parecida com o que eu via, né? Mas aí é um monte de bolinha, assim, que eu fiz, assim, pra representar a trancinha, assim, né? E um moicano espetado no meio, assim, né? Todo de spikes, assim. Aí ela também tem um cordãozinho... talvez em alusão a alguma coisa afro, assim, né? Daquelas bolinhas, tipo, um significado ali no pescoço, um apertadinho no pescoço e o outro comprido descendo até o meio do peito, assim, né? E aí a camisa dela tem um HC com um símbolo, dentro de um símbolo feminista, né? Feminino, aquele símbolo feminino, né? Porque o símbolo feminista é o símbolo feminino com a mão em luta, né? Que é o símbolo feminista, né? Esse, no caso, é o símbolo feminino com o HC dentro. E aí um jaco todo preto, mas eu risquei todinho pra parecer que o jaco é todo velho, né? E aí tem uma parte assim onde fecha aqui no meio aqui, que eu nunca sei o nome, já falei isso antes. Tem uns rebites assim contornando o bagulho assim, até em cima, perto do pescoço. E uns botãozinhos costurados ali, presos naquela parte ali. E não tem pet nenhum no jaco. Aí tem outra no lado direito, que tá com um lenço amarrado na cabeça, sabe aqueles lenços que o pessoal amarra pra frente, assim, a parte que amarra fica na frente. Ela também é gordinha, também ela tá de óculos, mas esse óculos dela é óculos de grau, né, como se fosse óculos de grau. Ela é bem rechonchudinha, de bochecha, assim, né. E tem um piercing no nariz ali, numa bolinha e um septo, né, aquele de ferradura, né, não sei se é esse o nome. Aí ela tá com a boca um pouco aberta, assim, aparecendo os dentes. E ela também tá de jaco rebitado. Esse jaco dela é todo rebitado até onde dá pra ver ali. Parece ter um pet no braço, assim, um pedacinho do pet aparecendo. E um pet na camisa, embaixo do jaco também, escrito, parece que tá escrito punk, mas, né, não dá pra ver que o braço da outra tá na frente, assim. E ela tem alguma coisa no pescoço também, como se fosse um colar, né, uma coleira ali, toda preta ali, né. E no lencinho, no lencinho dela que tá amarrado na cabeça, parece que tem uns rebites também ali, tem umas bolinhas ali, né? Acho que deve ser um rebite. Gosto de botar rebite em tudo. E aí tem um textinho em cima delas, assim, que é: caracteriza mostrar os invisíveis urbanos, desvelar os espaços marginais, e nisto temos um ato político que choca os que não gostariam de ver o que está ao seu lado, e mostrar-lhes o jogo bruto da realidade para expor, denunciá-lo, agredir com a violência os que permanecem impassíveis ante a violência real. A aproximação dos diferentes de um cotidiano brutal que está cada vez mais próximo dos que continuam a defender a lógica de uma sociedade de ilhas. Tatuado nos corpos o cotidiano violento, retratos da vida urbana, sem artifícios, sem concessões. É inquieta angústia, que não oferece soluções prontas. É experimental e político. Manifestação contra o predomínio do mercado e da mídia. Dá restrições impostas a outras vozes, com um outro olhar possível, anti-burguês, anti-elitista, mais de margem. Reflexões sobre a realidade e sobre a representação da realidade. Um grito, expressão de revolta dos silenciados, do nervo à carne nervosa, ter voz. Um olhar para o real, um olhar político que supera o silêncio e o risco de ir além dos clichês e fazer o mudo ter voz. Então, e esse texto não é meu, esse texto é, assim, talvez eu tenha feito alguma modificação ou tirado algumas partes, né, deixado só as partes que eu achei mais interessante, é do Ferrez, é um escritor negro, né, de periferia aí, né, que escreve várias coisas aí já de poesia, então eu tirei isso de um livro dele, alguma coisa, Voz do Mudo, alguma coisa assim, não me lembro, é um livro muito foda, tá ligado? E aí ele tem várias parcerias com as galera aí de rap aí, né, acho que com o Eduardo, com o pessoal do Catarse, ele é bem conhecidão aí no meio das galera aí da poesia, das escritas aí marginais aí, tá ligado? E ele manda muito, muito bem mesmo. E esse livro é muito bom, só não lembro o nome agora aqui pra recomendar do livro. Mas acho que deve ser nos primeiros trampos dele, quando ele começou a ficar conhecido assim nesse meio, né? E aí vamos lá ao início da história. Agora a primeira parte, o primeiro quadrinho, é um quadrinho de folha inteira. E aí é um desenho de uma favela, assim, de morro, uma favela de morro, né? Os barraquinhos vão subindo, até acabar a página e ainda tem mais barraco pra cima, assim, né? E aí um monte de pipa lá no alto, assim, as galera soltando pipa, né? E bem embaixo, lá no pé da página, um monte de lixo, uma pontezinha assim, passando por cima de um rio esgoto, né? Uma vala, né? Um valãozinho, uma vala negra, né? Ali, um monte de lixo lá, um cachorro no meio dos lixos lá e tal, um monte de lixo, pneus, aquelas coisas tudo que você vê nos lixão, assim, nos lixos de móveis a lixos mesmo de comida, essas coisas assim, variados ali. E aí tem uma punk ali, que ela tá chegando ou saindo da favela, né, indo pro barraco dela ou saindo, né, que acho que assim, não é bem o início da, que na verdade não tem uma história, né, bem aí, né, é só mostrando vários momentos de uma pessoa punk, assim, tá ligado, que essa personagem aí, ela tá ali de costa olhando pra favela, assim, de, né, lá no, bem no pezinho da página, bem pequenininha, e com o cabelo espetado assim, né, mas é tipo um cabelo tipo spike, mas ao mesmo tempo aquele um cabelo afro também, né, que ela tem assim, que é aqueles monte de espetinho assim, pequenininho, mas como se fosse dreads pequenos ao mesmo tempo, sabe? A ideia era meio que essa. Aí ela tá de camisetinha, aquelas camisetas que é meio fechada nas costas assim, aí embaixo tem um símbolo feminista ali no meio das costas dela, assim, um pet costurado ali. Ela tá de calça, aquelas calças que vai até o meio da canela, assim, dobradinha, assim, né? Acho que a calça é grande coisa, mas ela dobrou até o meio da canela. Uma calça preta, com os cintos de rebite ali, uns dois ou três cintos de rebite. Não tem nada nos braços dela, assim, de bracelete nem nada, mas ela tem uma tatuagem ali no braço no símbolo do HC dentro do símbolo feminino. E aí na próxima página, nessa primeira página, na primeira parte, que seria a terceira página do zine, tem os escritos. No final eu vou ler os escritos todos por inteiro pra ficar, porque é uma poesia, né? Então, como se fossem os pensamentos dela. Então eu vou ler por parte, quando eu for lendo cada quadrinho, e depois no final eu leio tudo de uma vez só. É bem curto, na verdade, assim, né? Vai ser grande, porque lendo durante o quadrinhos todo, né? É, lágrimas de desabafo. Desabafando o ódio, a angústia, a dor, com o nosso focante na garganta. E aí a próxima página, quarta página, o primeiro quadrinho é tipo ela acordando assim, com a mão no rosto assim, né, meio bocejando ali, com o olho ainda fechado ali, mas com o cabelo já espetado ali, já acordando com o cabelo espetado, né. E aí ela tá escrito assim, os ressentimentos. E aí próximo quadrinhos, vai depender da ordem aí, né, que você vai, não tem uma ordem precisa de seguir. É, ela já levanta sentada assim, né, com a mão no pescoço assim, né, com uma blusa assim, com meio transparente, com os seios um pouco aparecendo, né, ela tem os seios bem grandes assim, né. E aí o pai dá pra ver ali o lençol, né, em cima das pernas dela, um pedacinho da cama atrás dela, mais um móvelzinho lá no canto. Aí depois, não, aí tá escrito nessa: senti o impacto dessa frase no peito e saí do estado mais profundo do sono. Aí na outra, quadrinhos, ela tá sentada ali na cama, já tirou o lençol de cima, ela tá com um folhetinho na mão, como se fosse um zine ou alguma coisa que ela pegou pra ler. Aí ela tá só de blusa e calcinha. E dá pra ver o símbolo HC no braço dela, assim, né? Que é a única tatuagem que ela tem. E aí a cama ali, né? Não tem muita coisa ali no cenário, só a cama que ela tá sentada em cima. E aí tá escrito: não abri os olhos de imediato, algumas ilusões permanecem guardadas. E aí depois a próxima cena, ela no banheiro, lavando o rosto, né? Ali com, só mostrando o rosto dela e as mãos dela com a água assim, lavando uma escovinha de dente ali e a torneirinha saindo água. Tímida, isolada, o que lhe restava era sonhar. Aí a próxima cena, ela saindo, ou ela tá entrando ou ela tá saindo do banheiro. Aí, não sei qual quadrinho eu li primeiro, né? Nem eu que fiz a porra sei, né? Mas é assim, porque não tem uma ordem exata mesmo como eu falei antes. A volta à realidade era conduzida pelos sentimentos de insegurança. Aí ela tá saindo do banheiro, ou entrando, acendendo a luz, acho que ela tá entrando. Isso é antes dela lavar o rosto, então acho que essa era a ordem. Aí tem uns cartazinhos colados ali na parede, ali com umas coisinhas escritas, mas não dá pra ler mesmo, porque essa é a intenção mesmo. E aí tem mais um espelhinho ali, a pia do banheiro, a escova de dente, uma lixeirinha no chão. O chão é todo, né, de piso de azulejo, assim, aqueles quadrados, né? Não desenhei nada ali, tá tudo em branco, mas é só os quadrados ali pra entender que é um piso ali, né? E tem um símbolozinho ali na parede ali de não sei se é um símbolo feminista ou aquele símbolo que ela tem no braço, escrito resistência. E aí como se fosse um pichozinho ali na parede ali. Aí essa aí foi a quarta página. Aí na quinta página, ela tá, já botou uma calça assim com os pets, mas ela tá com a mão na genitália dela, assim como se estivesse coçando ou se masturbando, deitada, só que agora ela tá sem camisa, né? Deitada assim, né? Olhando pro alto assim. E tá escrito: duvidava da existência, já não sabia se era sonho ou realidade. E aí já no quadrinhos de baixo, ela já tá sentada perto da porta assim, já botou o sapato, tipo ela tá indo pra sair, né? Aí tá se arrumando aos pouquinhos ali, né? E aí começou a afundar, uma onda de desespero invadiu seu peito e explodiu. E aí tem uma porta atrás dela, tá sentada, ainda tá sem camisa ainda, fumando um umzinho, né? Provavelmente um baseado, a ideia acho que era essa, né? Ou pode ser um cigarro mesmo, mas pelo jeito que ela tá segurando, provavelmente era um baseado. Ela já tá com o cintozinho de rebite, o tênis, né? Ou o sapato é um tênis, né? E aí no terceiro quadrinhos, precisa vencer a atitude derrotista tão característica. Aceitava a morte? É uma pergunta. E aí ela tá de pé olhando pela janela, assim, lá pra fora, pros barracos lá fora, amontoados os barracos. E aí tá escrito assim: resiste e ataca na parede. Perto da janela, embaixo da janela, assim. E ela tá já de blusa agora, com a camisetinha, que ela tava lá no início, no primeiro quadrinho, com aquele símbolo do HC com dentro do símbolo feminino nas costas, uma camiseta assim, tipo, como se fosse com a cor mais escura, mais clara, uma camisa escura, né, com aquela parte, a parte onde é o... Eu não sei qual o nome, não é gola não. É que tem em volta, é camiseta, né? E tem em volta aqui perto dos braços, assim, é mais preto escuro. E ela tem dois cintos de rebite, né? Um cinto spike, um de rebite, uma calça preta dobrada até a canela e tênisinho preto. E aí a próxima página, ela já tá na rua, no primeiro quadrinho, saindo, tá chovendo. E aí ela tá de jaco agora. Aí a mesma rotina entre o tédio e dos passeios, mas o que mais incomoda mesmo são as pessoas em volta. E aí tem umas poças d'água ali próximo dela, um risquinho ali representando a chuva, né, vindo assim, né. E aí ela tá toda de... Nessa, ela tá com a mesma roupa de antes, só que com o jaco agora, né? Um jaco com um pet escrito punk, um spike no ombro ali, né? Um outro pet ali mais embaixo. E aí ela vai pra algum lugar, aí no próximo quadrinho ela tá num lugar, tipo um bar, né, um lugar ou um restaurante, alguma coisa assim, bem aqueles boteco que serve comida assim, né, sentada lá, um monte de banquinha, aqueles banquinhos redondos assim em volta do balcão, sabe, esses bar assim, que tem esses, o balcão e um monte de banquinho colado no balcão ali, pra o pessoal senta ali, come, bebe ali mesmo e tal, um piso do bar todo quadriculado também, umas partes preta e branca, umas paredes listradas ali, um quadro parece na parede assim, minha perspectiva aí não foi muito boa não, mas tá, dá pra entender a ideia, eu acho. E aí tem um carinha sentado mais ao longe dela, assim, num desses banquinhos ali, com debruçado sobre os braços, assim, né? E aí tá escrito, um lugar para comer, nos entregando ao vício. E aí depois já mostra ela saindo de volta desse lugar. Choveu um pouco mais forte, a adrenalina começou a baixar, e o sentimento de impotência e o desgosto aflorou. E aí ela tá saindo, tá chovendo ainda, né? Vistou coisa ali, aí tem um cenáriozinho ali da porta ali, de onde ela tá saindo em volta. Aí depois tem mais dois quadrinhos com o outro, com o primeiro com o rosto, só um pedacinho do rosto dela assim, pensou no que poderia ter feito. Aí mostra assim os lábios dela, que são bem grandes, né? O nariz bem grande, e o cabelinho já molhado pela chuva, meio caindo. Os estava espetado, já tá meio caído, né? Por causa da chuva, e tá escorrendo umas gotas d'água assim, né? E aí embaixo já mostra o outro quadrinho. Nesse quadrinho de baixo não tem nada escrito, só o rosto dela tá com a boca um pouco aberta, os olhos arregalados assim na chuva. E mostra o do ombro dela só pra cima, assim, né? Dá pra ver só os spikes e o rosto dela assim. E aí, na próxima página, ela encostada assim numa parede, assim, num lugar onde que não tá chovendo mais. Como se fosse um beco, né? Cheio de pichações ali, grafites ali, tipo lugares onde os punks passam, porque tá, a ideia era essa, né? Tá escritos ali, vários escritos ali, punk, símbolo do feminismo, desconstrua, rompa, uma outra coisa, liberte-se, aí o HC ali, uma expansão, mais um grito de revolta, tudo escrito na parede, assim, onde ela tá encostada. E aí é tipo, nessa parte não tá chovendo. E aí nessa parte, o desenho é só a silhueta dela, assim, mostra o corpo dela, toda a silhueta, assim, tudo preto, né? Não dá pra ver os traços dela, nem nada, assim, tá? E aí o cabelinho ainda tá espetado ainda, depois da chuva, né? E aí dá pra ver que no patch do jaco dela, nas costas, tá escrito HTM, né? E aí tem uma coisa ali, eu não sei qual que era a ideia ali. Tem mais uma outra coisa escrita que não dá pra ver. Talvez depois apareça, se ela tiver de costa. E aí, ainda deu tempo da chuva parar, caminhar lentamente. Acordada durante o trajeto, e observou melhor o caminho. Aí o próximo quadrinho, meu pedaço de amargura, sombria indiferença. Aí ela tirou o jaco nesse pedaço, né? Aí tá só de camiseta agora e calça. E aí tá saindo, tipo, a chuva parou, né? Aí ela tira o jaco, tá molhado, pesado, né? Aí ela, no próximo quadrinho, a paisagem mudou. Aí tá ela, assim, tipo, fazendo um movimento com o braço, assim, botando a mão direita do braço esquerdo e dobrando ele, assim. Tipo, fazendo eu não sei como dizer, que não tem um nome isso aí, né? Esse que ela tá fazendo. Tipo, dando banana, né? Que o pessoal fala, acho que é isso. Tipo isso assim, ela tá fazendo aquilo ali, mas pra o quê? Eu não sei dizer mais. Agora, tá só fazendo ali, mas só se expressando ali, se espreguiçando, sei lá. Aí, no próximo quadrinho, embaixo, ela tá com... Já encontrou um punk, assim, né? E aí tá escrito encontros. E aí tem uma paisagem de fundo, assim, também, com as paredes tudo pichadas. Com várias coisas, assim, anabola, HC, foco polícia, um anti-música cortada. Eles estão sentados numa mesa, assim, com dois copos de bebida ali, um do lado do outro, assim. E aí ela tá com o mesmo visual de antes, né? Que vai ser o visual que ela vai estar no quadrinhos todos, né? Aí só tá mostrando ela do peito pra cima, né? E ela tá com a cabeça um pouco, com os olhos fechados e a cabeça um pouco baixa ali, né? E tipo, como se tivesse assim, só os dois ali, um do lado do outro ali, mas não estão conversando naquele momento ali, né? A ideia. E aí o outro punk, ele não tá mostrando o rosto dele completo, ele tem o cabelo espetado, moicano, né? E aí tá de colete, sem nada por baixo, assim, né? Parece. E aí tem umas tatuagens no braço, assim, né? O colete é todo rebitado, escrito DY no peito. E spikes. E ele tem várias tatuagens no braço. No lado direito tem um rosto ali, que não dá pra ver muito, que é um rosto bem preto, assim. E aí no lado esquerdo tem um outro rosto de um punk, assim, gritando, cabelo espetado, escrito Existência Caótica. No antebraço, assim, que tá apoiando na mesa, tem uma bomba, assim, com aquelas bombas redondas, né, com paviozinho, com ar na bola no meio da bomba, bem perto do copo onde ele tá apoiando o braço. E no outro braço, no braço direito, que tá em cima da perna dele, tá escrito Caos no braço, assim. E aí, a próxima página, o próximo quadrinho, na próxima página, já é um outro rolê, assim. Ela tá sentada lá em cima, assim, numa escadaria, né? Que ela tá, já tá em outro lugar, assim, já saiu de rolê, ou é um lugar próximo ali, chegaram outras pessoas, né? Chegaram outros punks. E aí são várias minas nesse rolê aí. Ela tá sentada lá em cima, como se fosse em cima, no topo da escadaria tem uma casa dessas em formato de triângulo, assim, né? O telhado da casa, né? E aí a escadaria, cada parte da escada tem várias minas punk, assim, com vários visus diferentes, né? Gordas, magras, black power, cabelo espetado, faixinha, aí tem... Ela tá sentada bem no alto, assim, num quadrado, assim, com uma garrafa na mão, oferecendo pra alguém, assim. E embaixo, bem no pé da escada, tem uma mina punk com um cigarrinho na mão, saindo fumacinha, assim, sentado num caixote. E aí tem um gatinho do lado e um cachorro do outro lado. E uma outra mina punk em pé ali perto ali, mas são várias minas punk nos degraus, assim. E aí depois, no próximo quadrinho, ela já tá de rolê de bike. Aí tá escrito, bando, sonhos que passou, triste pensamento, enterradas em uma cultura de idolatria, em suas casas com guaritas enquanto se entorpecem. Aí ela tá de rolê de bike e falando no telefone ao mesmo tempo, assim, tipo, com as mãos segurando a bike e o telefone preso pelo queixo, assim. E aí ela tá pedalando ali, né, pelas ruas. Aí depois vem mais uma outra cena, um outro quadrinho embaixo, que ela tá com várias minas em volta dela também, assim. Uma mina de black power, uma mina de cabelo espetado. Algumas mesmas minas da cena anterior, que tava ali, né? E ela tá ali, aí tem uma pichação ou uma colagem na parede escrito Desconstruir as Relações de Poder. Aí um anabola dentro do símbolo feminino, um azinho, né, dentro do símbolo do feminino. E aí tem as punks ali em volta dela ali, com vários tipos de visu diferentes. E aí, proporcionada por uma mídia corrupta e sensacionalista. Homens que falam obscenidades para meninas nas ruas. E aí depois o próximo quadrinho é... Ela já com o Jaco de volta, assim, né? Aí ela tá de costas andando numa rua, assim, sozinha agora. Aí, medo passou a ser um sentimento comum no cotidiano, uma noite intensamente fria. Aí, tipo, como se já fosse noite, ela já botou o jaco, né? E aí, ela tá com já os cabelinhos, já tá espetadinho de novo, né? Deve ter ajeitado, né? Aí, no jaco, nas costas, tá escrito Haslo tu mesmo, com X no lugar do O e do A, né? Como se pode ser mesmo, mesma... E um coquetel molotovzinho no meio, entre o Haslo e o tu mesmo. E o jaco é todo arrebitado, cheio de spikes, assim. E aí, o próximo quadrinho, ela tá lá no topo da página, quase não dá pra ver ela, assim, andando, assim, tipo, chegando no final da rua, assim. É uma rua bem tortinha, que eu fiz bem esquisitinha, com bem estranha mesmo, né? Mas com rua de paralelepípedo, né? Aquelas todas quadradinhas, aquelas pedras quadradinhas na rua. Aí mergulha a cidade no silêncio profundo de uma noite sem lua. O panorama cinzento da cidade, noite fria e gelada. E aí o próximo quadrinho, ela já tá numa rua, assim, de paralelepípedo também, mas com um calçadão bem largo, assim, algumas pessoas dormindo nas calçadas, né, pessoal de rua, assim, né. E aí ela vem andando pelo meio da rua, assim, né? Aí bem no topo da página tem uma pessoa sentada, assim, com a mochila do lado, de capuz, assim, né? Como se fosse um morador de rua, né? E aí, em um passar vagamente, levando tão somente a indiferença, o pensamento rasteja nessa paisagem egoísta, descolorida e sem cor. E seu tão vago passar, sentia-se cansada. E aí na próxima página, no próximo quadrinhos, ela também tá andando de costas, mesmo, só que agora ela tá na calçada, né? Tipo, como se fosse numa rua movimentada, e ela vai atravessar a rua, né? Tem aquelas faixas de pedestre, ela tá tipo indo pra atravessar a faixa de pedestre, e aí tem um morador de rua também sentado encostado num poste, assim, bem pertinho da faixa de pedestre, todo coberto, assim, todo cheio de pano, casaco em volta, assim, só aparecendo a cabecinha e os pés, assim. E aí tá escrito, horas sombrias, sem dizer uma palavra, enervantes e melancólicas. Há ninguém ao limite à exaustão, deixando rastros de tédio e dor, horas vividas e sofridas. Aí o próximo, ela já tá passando por um beco, assim, só mostra o rosto dela, mas ela vai entrar num beco, assim, né? E aí ela tá com a mão, assim, meio desconfiada, assim, tá com um olhar meio desconfiado, assim, quando ela vai entrar no beco, aí bota a mão na cabeça, assim, né? Sem mesmo entender, inquietante, nem compreender, sem finalidade. E aí ela se depara com um carinho, assim, olhando pra ela de um jeito malicioso, assim, lá no fundo do beco, assim. Um frio intenso envolve a cidade, aí ela fica olhando meio assustada pra ele. Aí não sentiu medo, sentiu o corpo tremendo. Aí ela começa a fazer uma expressão de raiva, porque, tipo, ele aponta pra ela, assim, né? E aí ela já fica com raiva, né? E aí é como se fosse, ele fosse, né, da ideia aí, né? Porque não detalhei isso, né? Ele foi tentar, né, assediar ela, né? E aí ela já foi meter o dedo no peito dele, né? Aí tem uma ceninha dela, não tem nada escrito nessas cenas agora. Ela tá com o dedo no peito dele. E aí ele tenta segurar ela. E aí ela já puxa uma faca e empurra ele, dá com a cara dele na parede. Mas ela não chega a enfiar a faca nele, mas aí, tipo, quebra o nariz dele na parede. Aí tá ela segurando ele, assim, com o nariz rebentado. E ela com, tipo, um olho fechado, outro aberto, com muita raiva, assim, olhando pra ele. Aí ela vai, na última cena dessa página, ela larga ele no chão, assim, né, de joelhos, assim. E ela tá de costas, ele de costas também, pra quem lê. E aí depois aparece, tipo, um quadrinhos, assim, é uma cena de folha inteira. Como se ao mesmo tempo ela estivesse em casa e na rua, né? Ela, num quadrinho pequeno, menor, ela tá se olhando no espelho, nua, assim, com o celular, como se fosse tirar uma foto, né, no celular pelo espelho, mas tá nua, assim, e aí mergulho no autoesquecimento. Um frio intenso envolve a cidade. Aí na outra cena, na parte maior do quadrinhos, assim, ela tá numa bike, assim, parada, com um pé no pedal e outro pé no chão. E um cigarrinho entre os dedos, saindo uma fumacinha, um monte de janelas de um prédio enorme, assim, atrás dela. E ela tá com uma garrafa na outra mão, na mão esquerda com um cigarro e na mão direita com uma garrafa de bebida. E ela tá com os olhos fechados, assim. E aí, agora nessa cena, ela já tá com o mesmo visual de antes, só que ela tá com coletinho agora, de rebitado, com os petzinhos e de coturno. Mas aí termina, mergulho no autoesquecimento, mas quando eu desperto, ainda estou aqui. E termina o quadrinho. Na última página, mais um desenho meu, última não, penúltima página, que seria a 13ª página, esse item tem 14 páginas. Um detalhe que eu esqueci de falar, todo quadrinho, as escritas são feitas à mão, desenhado, todo desenhado à mão, e as escritas também, as letrinhas é na mão. E em volta de cada página é pintado de azul, assim, né? Com um lápis giz de cera, né? Um lápis de cera, alguma coisa assim. De azul, pra quando imprimisse, né? Dar um efeito de cinza, assim, né? Pra não ficar preto, ficar cinza. E aí esse desenho dessa 13ª página, então, é um desenho mais um escrito. Aí o desenho é um escrito assim, racha macho. E uma mina punk, assim, né, escrito Riot Girl no pescoço, cabelo espetado, assim, curtinho também. A mesma mina protagonista da história, né, só que ela tá numa perspectiva diferente, aí não, pode não parecer a mesma, mas é a mesma, assim, né. Aqui, né, às vezes é difícil dar continuidade na arte em perspectivas diferentes, mas seria a mesma, só que ela tá segurando um skinhead, assim, pelos suspensórios. Ela tá tampando o nariz como se estivesse fedendo, e ela segura ele assim com nojo pelos suspensório, só que ele tá tipo como se fosse com um tiro na testa, assim, tá ligado? E aí tá sangrando, entre os olhos dele, e os olhos dele estão girando assim em espiral, com a língua pra fora. E aí ele tá de suspensóriozinho ali, não preenchi o desenho, assim, aí tipo, o suspensório como se estivesse branco, né, e a camiseta branca também, tipo uma camiseta gola polo, né, que eles costumam usar, né. E ela usa uma meinha nos braços, aquelas meias rasgadas, né, meia calça, mas já toda rasgada, tá de camisa de manga agora. E um patch na camisa, que dá pra escrito alguma coisa tensa, é provavelmente resistência. Ela tem, aí ela tá com uma tatuagem no rosto, escrito Knup. Mais piercings agora no rosto, a tatuagem hardcore, HC na mão, e uns braceletes com spike e rebite, dois assim, né? E aí tem um textinho embaixo, né? As próprias pessoas que falam contra a violência no meio punk são sempre as mesmas que falam em porrada quando questionados de uma forma mais dura, quando são cobrados de uma forma mais radical, quando suas incoerências e de seus amiguinhos intocáveis são expostas com uma ferida aberta. Esses mesmos, por incapacidade de argumentação e ação, limitam o punk à porrada. Sem puritanismo ou moralismo, se tiver de ser cobrado na porrada, vai o ser. O punk não limita o indivíduo e ele expande e questiona. Punk não é um ser nem entidade, é o próprio indivíduo que se propõe a viver o que o faz. Então existem formas de fazer punk valer. Deixar passar batido compactuações, deturpações, incoerências com o que é punk e que o indivíduo como punk se propõe a cuspir na sua própria essência. Ainda mais em defesa de pessoas que cospem, maqueiam, deturpam o que acreditamos e dedicamos nossas vidas, que é a punk. Compactuando com esses seres e culturas boçais. Violência, se necessário, será usada, mas como forma de autodefesa e autopreservação, não gratuita como é parte dessa cultura skinhead que só existe e se impõe pela força bruta e violência gratuita. Punk anti-cheathead e seus paga-pau covardes omissos. Até o Tutano. E aí a última página, 14ª página, um outro desenho meu. E aí tem um escrito ali, também feito à mão esse escrito. É tipo um punk sentado numa mesa de uma mesa assim, tipo uma mesa de bar, né? É uma mesa, ele tá com uma garrafa de bebida ali, tipo uma cerveja, assim, a cerveja, uma long neck, né? E ele tá sentado, olhando pra quem tá lendo, assim, né? E aí ele tem o cabelo espetado ali, meio moicano, meio spike, assim, né? Meio. Tá meio de qualquer jeito mesmo, né? Acho que a ideia era essa. Aí tem umas tatuagens no braço ali, uma que tem um escrito, mas só dá pra ver uma parte, a garrafa tá na frente, o braço que tá em cima da mesa, assim. Ele tá sentado meio de lado, olhando pra quem tá lendo. E aí ele tá de camisa preta com assim, uma estrela do caos no patch, assim, a camisa toda preta. E aí um patch costurado ali na camisa, uma expansão ou estrela do caos, como queira. Aí no braço esquerdo tem um morceguinho ali, perto da manga da camisa. Mais embaixo tem um punk mordendo um rodo, né? Aquela caveirinha punk, cabelo espetado mordendo um rodo. Escrito DY embaixo. Um bracelete de spikes, mais uma bombinha na mão também, aquela bombinha redonda, com paviozinho aceso. A calça quadriculada, né? Xadrez, uma calça daquelas todas quadriculadas, xadrez, bem apertadinha. Ele é bem gordinho, barrigudinho, assim. Tem uma barrigona, assim, né? Mas é fortinho também, né? Na mão direita dele, que tá em cima da mesa, também tá escrito Knup. Só que é tipo uma tatuagem, como se fosse um pet costurado na mão dele. E aí na calça xadrez tem um bolsinho costurado ali, um bolso com alguma coisa, parece que tá bem cheinho. E ele tá com aquelas botinhas de operário, assim, né, que o pessoal usa em construção civil, em construção, né, aquelas botinhas pretas que não tem cadarço, né. E aí tem uma sombra, o jaco tá pendurado nas costas da cadeira, assim, um jaco pendurado, só dá pra ver que tem um pet, mas não dá pra ver o que tá escrito, é um jaco todo preto, parece não ter muito rebite. E aí atrás, lá no fundo, tem um monte de barraco de favela, assim, em vários formatos, assim, tipo, como se fosse tudo de madeira, assim, com umas escadinhas e tal, com uma perspectiva meio problemática, mas a ideia dá pra entender. E aí no topo, em cima dos barracos, assim, como se fosse uma imagem se mexicano, assim, né, tem uns punks, assim, só a silhueta de uns punks, assim, num lugar, assim, com plantas, matos, árvore, pássaros e tal, aí tem uns gatos, cachorro, porquinho, ali, aí tem um punk fazendo malabares, fumando alguma coisa, sendo uma fumacinha, né? Um outro com um microfonezinho saindo, né? Cantando, como se fosse cantando, um outro tocando um berimbau, um outro tocando um instrumento, como se fosse uma guitarra ou um baixo, um laguinho ali perto, uma árvore perto cheia de frutos. E aí essa é a descrição aí toda dessa página. E aí o texto é: eu saio, a noite pesa, esmaga, nos passeios arrasta a cintura, um sopro que arrepia, os ombros quase nus, cercam minhas lojas, hospitais, casas e prédios. Eu penso, vejo filas. As pessoas resvalam pelo chão minado pelos canos e lembram-me o chorar doente do hardcore. As pessoas que se matam de histerismo. Eu medito, quisera que o real me desse respostas. A palidez romântica e lunar e aquela velha na calçada. Mas tudo cansa e vem a solidão. Caxias, 2006, 2016, 2017, 2018. Ah, então, eu fiz durante 3 anos esse zine aí. E aí é isso, esse aí é o zine... É meu pedaço de amargura, 14 páginas, tamanho 4. E... fica por aí esse programa de hoje, já foi bem longo, né? Valeu, até a próxima. Ah! Ai! Não tenho onde ir, eu não quero poder! Não terei cuidado, nem tem mais! Não quero o meu canal, nem para ninguém do Brasil! Acho que não pode, quero muita mídia, não tem uma guerra, não fica em mídia! É argot, não me engane! É argot, não me engane! É argot, não me engane! Bandas que rolaram no programa: Active Minds, Ruptura, Synth Punk e Sedition, Ignorantes, Scato e Ataque Epilético.